também nas lojas Offner do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Mooca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorapido.com.br. Os DJs do Energia na Veia. E uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso. Será que vai chover? Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Energia. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, Sádio 97, Sádio 97, Sádio 97, Sádio. E trânsito parado, por causa do Ciato, já tô alucinado. Estádio 97, Estádio 97, Estádio. Está no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde. E aí, fera? E aí, beleza? Boa tarde. Beleza? Fera. Não somos balão, mas estamos no ar. Estamos no ar. Ora, vai começar com essa porra antes do programa? Piada, eu pontuei. Essa risada de Carlos Alberto é a melhor. Parabéns, Rudy Landucci. Eu faço isso em homenagem pra você que você gosta. Muito obrigado, muito obrigado. Ridícula isso. Toda hora cheia, agora você vai fazer a piada, vai dar risada do Carlos Alberto, independente de ter humor ou não. Do lado da RG. Exatamente. Direcionando as suas ondas sonoras para o ouvido do RG. Ô, seu Bento! Essa vingança. Opa, beleza comigo. Aí, Sombra? Beleza? Tranquilão, é você? Aí. Tudo bem, pegando graças a Deus. Eu vejo a bola rolar, pô. É a bola. Difícil. Já encheu. Eu vejo de fazer placar. Já encheu aqui. O saco, meu amor. Não tem nada mesmo. Tenho saudade do placar. Vou começar aqui com o Parmeira, pode ser? Vai começar com o Parmeira? Você. Parmeira aqui, ó. Você. Não, não tem mais zica, acabou a zica. Falando em Palmeiras, cadê o porco, velho? Parmeira! Porco só em fevereiro. Porra, cadê o café, meu Deus? Ai, RG! Aquele rapaz, Domênico que dizia, não aguento férias, fica sete dias aí de casa, já tá de bom tamanho. 40 esse dias, tipo, véio. Aquele Domênico... É outro. Não existe! Não existe mais. Olha, ele está muito bem, podem ficar tranquilos. Hoje eu fiz uma massagem dele, eu ponho a toalha ali em cima, me deu produtos, ervas lindas. Mas ele prefere com creme ou com óleo? Ele prefere com final feliz. Ah, entendi. Um relaxamento no final? É, exatamente. Tá certo, então. É uma delícia. Começar aqui, ô vó, tudo bem? Tamo indo, né? Tá, gostou do joguinho do sábado? Gostou do jogo? O primeiro tempo foi bonitinho, o segundo pareceu um rachão, né? Mas no primeiro tempo, que era o time que vai jogar, tá bom. Ô vó, fala um negócio pro seu, o Jackson tá lá. Jackson? E hoje é o seguinte, o time vai pra Itu... E tá com 41 jogadores. Só que só vai levar 32. Quem é que fica? Acho que não tem nem quarto nos resorts lá, né? Não tem. Pra isso não tem. Ah, então. Quem você acha que fica? E 41? Ó, eu vou dizer pra... A avó viu o jogo e muita coisa não mudou. Mendilesma continua Mendilesma. O Thiago Real continua Thiago Cruzeiro. O Vinícius sem freio não dá também. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente que eu deixaria aqui, viu? O Maico Leite, depois do Muxo, né? O Muxo machucou a perna. Coitado do Muxo, hein, meu? Olha, eu tenho dó da pessoa Muxo. Agora do jogador, não. Mas da pessoa Muxo eu fiquei com dó. 6 meses. Mais azar que o dele foi do próprio Palmeiras. Que era um jogador que visivelmente estava sendo testado para ver se o Palmeiras ia querer negociar ou não. É. E que o Palmeiras gastou dinheiro. Aliás, o Palmeiras gastou muito dinheiro trazendo aqueles argentinos. E aí o que acontece? Por 6 meses, bicho, não dá pra negociar, não dá nada, o nego vai ficar aí sobre as custas do Palmeiras se tratando, aí, né? Vai virar o ano, não vai poder negociar. Eu não lembro onde eu vi isso, que todos os argentinos do Palmeiras são do Paulo Nobre. É, não, ele pegou isso por causa da dívida lá do Palmeiras com ele. Todos os jogadores são do argentinos. O Leone, o Moshi, que ele pagou. São todos dele. Mas ele só ganha o preço que ele pagou, entendeu? É. Se ele... Então, um real a mais vai pro Palmeiras. Foi ele que, então foi ele que comprou mesmo pro Palmeiras o jogador. É, isso mesmo. Mas o Tóbio me parece bom jogador. O Tóbio, ele só pagou o Alione, né? Também. O Alione também. Acho que o problema mais ali é que o Cristaldo que fez um bom gol, mas. E o Cristaldo tá falando alto aí, porque ele tem uma proposta do River Plate. Cristaldo e Mocha? Ele tem uma proposta do River Plate. O Cristaldo pra ele é bom. O Mocha que eu achava ruim, porque, ó. Vai, ó, tem o Calvin que chegou. Vai ter aquele outro lá, o menino Dodô. É Kelvin. O Dodô que ganhou do Corinthians lá do São Paulo. Entendeu? Já tem um monte de... O Raider Matos tá treinando já hoje, viu? Não é Dodô, é Dudu. Dudu, é. Já vai treinar. Então, tem um monte de jogador para as pontas, né? Tem o Michael Leite. É. Então, assim... Michael Leite. Ó, eu vou dizer uma coisa. Se pudesse escolher alguém para se machucar... Era, ele tava no bolo ali. Esse que podia. O Vinícius. Coitado. Tá fazendo uma coisa. É verdade, o segundo tempo teve aquela cara mesmo de. Putz, é horrível. Bastão. É horrível, né? Mas o palmeirense não deve levar muito em conta o segundo tempo, mesmo porque vários jogadores contratados nem puderam atuar. Não, e outra coisa, o time do chinês, quando não tinha o chinês, o jogador, o Boi Bandido tava mais gordo que o Valtio. Pô, o Aloysio tá gordo. Não, é porque tá 40 gordo. Dias sem jogar, sobre. Eles estavam de férias. Passando lá, bem, comendo bem, pô. Foi bandia. Você não viu o Volta, então. E peraí, o Xandão Luné ainda vem com os jogadores falcados que estão na seleção da China. É o Xandão Luné. Tentaram empurrar lá também, o Palmeiras aí, o tal do Oscar Romero, que é irmão do Angel Romero. Que momento, hein? Esse aí o Matos falou, não tem os estatísticas, né? Se ele passa bem, se ele desarma. Então não quero. É isso, Sombra. O jogo foi. Oh, podia dar um chapéu do Corinthians nesse caso. Não, levar obrigado, o cara. Se quiser levar o irmão lá que também tá lá. Ó, chapéu duplo, hein? Quiser levar o pai e a mãe também? Você faz até o site, né? Ó, a gente faz até um quadro lá pra quem se tira o chapéu. Pronto. Só quero dizer que estamos começando o trabalho de maneira. Pô, você deu uma entrevista. Você viu a entrevista dele? Gostou? Porque ele. Achei sensacional lá. Não, e o Zé Roberto fez uma. O Zé Roberto foi muito mais animado do que ele antes do jogo. Mas. Você viu a TV Palmeiras, são as imagens do Zé Roberto. Parabéns à TV do Palmeiras. Agora é isso, então. Vai ter que tirar agora 9 jogadores. Porque o Zé Roberto é crente, ele sabe falar em público. Meu irmão! É, até bom isso, o jogador que entrar no ar, os Norberto que entrar no ar, eles falam quem que deveria dispensar, porque tem que dispensar 9 jogadores até o final da tarde. Não, mas tá meio assim, aquele Mendieta tá na cara, né? Tem mais 8 aí. Tem mais 8. Ah, deu sorte que o Mouche machucou. É, já. Falta 7. É, o Luan tá lá ajudando na grama lá. É, o Luan que... Então já são, vai escolher mais 6. Não, mas o Luan não tá nesse grupo. Ah, não tá nesse grupo. Lugar do Oswaldo, é uma boa. Lá, quem? O Luan pro lugar do Oswaldo pra correr na ponta esquerda lá. Você sabia que o Luan era da base de São Paulo? Eu sei. É. Nossa. Foi da base. Então não queria ser um bom jogador de 5 dias. Qual o Luan? Luan, aquele que do Palmeiras, que o Filipão falou, não, tem que contratar, o Palmeiras gastou uma fortuna pra trazer Luanta. O nego. É o Luanta. É. Verdade. É verdade. Vovó corneteira. Luanta, tá essa vovó, vou te falar. Você fica onde, né? É horrível. Viu? Onde você fica quando você vai lá? A avó não foi, porque a avó pegou a Avante lá, Sombra, quando foi ver... A avó não é da Minuí, é a turma do Mandiopan. É, exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu peguei o Avante, quando eu fui ver, eu tinha pegado no meio da mancha verde. Ah, é, velho? É, aí eu falei, não, vou ficar fazendo bolo em casa. Ficou virou louco ficar em casa. Melhor o senhor ficar em casa, né, vó? Com medo, vó? Não, tá certo. Porque a vó não consegue ficar de pé, mas... Muito barulho, né, vó? Agora vai começar a fazer bolos de canabidiol, cuidado. Só não vai fazer bolo na Indonésia, hein, vó? É, cuidado, hein, vó? É. Os caras lá, os caras agem certo. Continuando com as manchetes tricolor. Do estádio 97, tricolor. Tricolor. Incrível como eu quero. Eu não sou a favor da pena de morte e tal. É impressionante como tem gente que ele transformou o cara em mártir, hein? Mártir, eu não ia falar não é, nada, hein? Mas já que você falou, mártir, na tua. Mártir, herói, né? Herói. Mártir, o cara não é. Eu não sou muito a favor de pena de morte. Como não? Ah, cada um tem um jeito. Mas o Brasil já tem, velho. Mas que? Eu tô falando o seguinte: que o... ela é maquiada, mas que existe, falando, existe. Mártir, esse cara não é, hein, gente? Mártir. Ele é um traficante de cocaína, hein? Mas quem quer transformar ele? Opa! A TV. Pega uns artigos pra ler. É, isso acontece a comoção verdade, toda verdade, porque é brasileiro. Dá uma impressão que os caras estão errados em querer preservar o que eles têm detalhe, lá. Detalhe, né? Fez isso a vida inteira. É. Ele fez isso. Mas você sabe, Benjamin. Eu se gabava de falar que não tinha emprego. Uhum. Mostrava foto toda hora das mulheres, dos carros que ele tinha, apartamento não sei aonde e tal. Repito, eu não sou a favor de pena de morte. Eu só falo aqui, eu vou. De novo, mártir o cara não é, hein, gente? Mas não. É. Vamos com calma aí, hein? É sim, eu penso que tem que trazer essa lei pra cá. É simples, lá tem lei e pronto, a lei é agora, essa acabou. É metendo a lei dos outros. Agora, também. É o tipo do país que eu jamais pensaria em um segundo sequer de falar, vou passar umas férias. Você é louco, vou fazer uma visita. Jamais, mas jamais. Se eu fizer coisa errada, jamais. Eu ia pra morar lá fácil. Eu jamais. Ia também, eu. Ah, pra quem gosta de pegar onda, essas coisas, que é o caso do Mano, que não pega mais nada, mas é legal. Mas você sabe qual é o temor nesse caso? Qual é o grau de corrupção que tem no lugar? Não sei. Aí o Mano chega lá, bacana, ó, vim surfar, beleza. Eu pensei a mesma coisa. Vou lá pra surfar. Põe um negócio lá, falei tanto. Põe um negócio lá nos negócios dele, é eles contra você. Exatamente. Um abraço. Não tem como provar. Um abraço. E pode o Papa pedir... Pode o Obama pedir, a Dilma, pode quem for pedir um abraço. Mas vou tchau, te falar a real, Sobral. Tchau. De Sanjinho nessa história não tem ninguém, velho. É que os caras usam a Indonésia aí pra tráfico internacional e de Sanjinho nessa história não tem ninguém. Não, eu sei, entendi o que você falou. Às vezes pega um corrupto que quer te ferrar, o cara pega e fala, ó, pra você ir pra cadeira elétrica lá, bacana, pra você não ser fuzilado no pelotão aí de frente da Indonésia, quero os $100,000, você não tem, você tá ferrado. Você viu que morto. o outro meteu um vale louco, né? O risco, Indonésia é bonito demais. O segundo meteu um louco. Como é ter um louco? É, tá louco. Tem que vai. É, agora ele tá falando que ele é esperando ser levado pro hospício. Não, só que o cara faz coisa errada lá, roda. Não, precisa ver se não fica louco mesmo. A família tá convencendo ele a provar que ele tem. O cara não quer ir, pô, não. É, então, na hora de transportar a droga, ninguém era esquizofrênico. Não pensa que pro hospital que ele vai lá com esquizofrenia, que se bobear, a pena de morte deve ser melhor. Aliás, vocês assistiram O Sol da Meia-Noite? Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite. Sensacional. Só que foi em Istambul. O cara ficou louco. Foi em Istambul. É. Lembra a prisão? Acho que o cara preferia morrer. Era um americano, aquilo foi real. História real, é. Ah, não, mas aí é melhor mesmo. Você fica lá se ferrando 8, 10 anos. Ela manda tirar o embaixador do Brasil de lá, mas quando é os caras decapitando jornalista no Estado Islâmico, ela manda mal não dialogar, né? E o RG? É. Já... Pimenta no dos outros é refresco. Sem se estender muito nesse assunto, porque é um assunto chato e polêmico, não tem nada a ver com o contexto do programa. Mas tem um monte de político agora querendo passar a mão na cabeça, é? Porque é um absurdo a pena de morte. Absurdo, senhores políticos. É o corredor da morte que a gente tem aqui em cada hospital público no Brasil, tá certo? Aquilo sim é o corredor da morte. Você viu a Santa Casa? E as pessoas não cometeram nenhum crime pra estar sofrendo o que sofreram ali e morrem ali. Dar certo. Não, mas já não, tem. Não, é enrustida, mas aqui tem. Aqui só vai morrer pobre então, e negro. Já morre. Aliás, né? Serve também, né? Se eu estivesse lá fora, eu também não vou lá, eu não vou passar férias no Brasil. Vê quantas famílias são destruídas por tráfico de droga todo dia no Brasil e ninguém fala porra. É verdade. Né? Sou a favor de todos morrem. Os caras têm lei, né? As coisas, os caras também não vêm, né? Não. Então, se tivesse essa lei aí, mas seu Bento, aqui, por favor, mas, ó, conte o que se passa no meu tricolor. Deu certo, hein? Deu certo. É. Osvaldo foi. Obrigado deu pela certo. Graça alcançada, né? Meu Deus. Hoje ele esteve lá no CT, foi mesmo? De todo mundo, foi. Pegou aquele copinho com escova de dente. A toalha. Saboneteira. A canequinha que toma o lanche. Deu um abraço na tia da lanchonete. A caixinha. Pegou a caixinha. Limpou o armário. Sombra, definido. Mas o Osvaldo, quando começou no São Paulo, ele começou bem, cara. Depois que desandou, né? Sabe por quê, Benjamin? Começar bem. É, mas Lucas. Desafogava, né? Tinha o Lucas. Tudo ia pra cima do Lucas. Aí ele falou assim: ah, deixa o Osvaldo. O que pega é o Lucas. Aí quando o Osvaldo só tinha um pra marcar ele, beleza. Né? Quando acabou, aí não tinha mais o Lucas. Aí os outros que sobraram são um jogador mais lentão. E eu lembro que o Osvaldo foi convocado para a seleção brasileira. Foi. E sobre o time dentro de campo, fez um amistoso contra o Nacional. O gol Luiz Fabiano. O passe do Michel Bastos. O Michel Bastos. que fica com a vaga do Kaká no meio campo. Já está decidido isso aí. Muricy falou que ele é titular ali no meio campo. Né? É. Então é isso aí, Sombra. Há quem diga que o São Paulo está negociando o Álvaro Pereira com o Boca Juniors. Álvaro Pereira ou Fernandes Rodrigues? Hã? Álvaro Pereira. Na verdade não é o São Paulo. O Boca tá tentando fazer um negócio diretamente com a Inter de Milão. Querendo atravessar? Não, o jogador não adianta. Inter. Se o São Paulo não liberar. É, então é. É, não adianta. Quer ele dar uma desperta. Não adianta querer dar de fora. Avisa aqueles argentinos burros que aqui não. O Sombra é o seguinte: o Boca tá falando com a Inter e a Inter pode solicitar o jogador de volta. Se a Inter solicitar o jogador de volta, não volta. Final de semana, é que vocês estão falando, hein? Tomaram 4, eu. Tomou 4-1, rapaz. Eu vi aquilo, fiquei espantado. Ridículo. Ridículo mesmo. Acabou, né? Fechou, gente. E também há quem diga que o São Paulo tá mirando trazer um reforço do exterior para jogar aí meia atacante. Agora. Daqui, né? Falam que é daqui. Não, da... lá de fora. Não, é daqui, de... Da... Não, daqui que eu falo, América do Sul. Não sei, eu juro que eu não sei. Você gostaria do Thiago Neves, apesar dele ser mais atacante do que meia? Sim. E do Diego, que era do Santos? Ah, também, mano. Também. Também gostaria. Também. Todo jogador que for de boa qualidade, ótimo. Mas eu acho que o São Paulo vai forçar muito agora na questão de ser um jogador um pouco mais veloz que esses dois que vocês falaram, mesmo porque vendeu o Oswaldo, né? E talvez estejam procurando algum jogador. Olha, eu não tô dizendo que são esses, né? Mas naquele perfil lá do Vargas, sabe? Daquele jeito. Atacante. Tô falando muito do Bonanote aí, mas. É, o Bonanote. É ruim? É ruim? Como é que é ruim? Ele não se firmou em lugar nenhum. Ele foi, começou bem no River, aí foi pro Málaga, foi aqui. Nunca jogou. É frágil fisicamente. E fala é pra bom mim jogador. O tal de Livinho. Não, falaram do Centurion, lembra que eu falei aqui? Centurion. Este é bom jogador. Esse nome de só que filme esse é mais pra espaço, mim. Né? Esse é por ser igual do Kaká, Sombra. É ponta de lança, é um jogador mais... Bom, que seja. Vamos aguardar e vamos ver o que surge, né? Sombra, o São Paulo já não tem um similar do Oswaldo, que é o Ademilson? Não é bem parecido? Futebol não é bem similar? É, mas eu acho que... Ele é 3% melhor, o Ademilson, eu acho. Só muda aqui um mais jovem. Mesmo defeito. Ô Roberto Vistaria, mas você é inteligente pra burro, fica tranquilo. Ô seu Bento. Roberto que torce pro Boca também. O Roberto não torce pro Racing. Não, Boca Juniors fanático. É Racing em São Paulo. Chorou pra caramba quando o Racing ganhou do Boca. Um abraço pro Roberto aí dos Bonés Vista Aéreo Tuca. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O São Paulo que ontem passou sufoco na copinha, mas passou. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Opa, e aí, Gê? Estabilizou a hemorragia lá, Gê? Ainda não, viu? Ainda não? Tá difícil de... Eu vai só ser quero, difícil estancar isso só aí, só quero viu? Dizer, Lindico, eu tô consternada com a situação do Santos também. Outra coisa, deixa consternada... Tá feio, hein? Deus. Não, mas ninguém mais saiu. Pelo menos até agora ninguém mais saiu. Ah, então controlou. O único que vai sair mesmo é o dia 30, o Arouca aí, que falam que tá certo já, né, Gê? E tá chegando o zagueiro, o Erley. O zagueiro do Grêmio. O Grêmio. O Mano gostava do Erley. O Erley tá chegando, um zagueiro. Só que é por empréstimo, viu, RG? Empréstimo, um aninho, vai ficar na vila aí, já tá negociando o salário. É, lá estamos com um ano e seis meses. Um ano ou seis meses. Até cara, menos, viu, RG? O contrato do Elano é até o término do Campeonato Paulista. É, e o Elano e o outro lá também, acho que é até o final. O Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira. Com o contrato de 2 meses, gente. Não, é o Campeonato Paulista. Porra, 2 meses também aí, né? Mas o Ricardo, ficou... Tá na cara que o Ricardo Oliveira veio meio numa condição, olha, vamos ver se eu sirvo pra vocês, como que eu tô. 40 pilas que ele ganha. Não deve estar grande coisa o Ricardo Oliveira pra fazer um contrato desse. É, Sombra, mas tem uma coisa também, se dá certo, ele começa a meter gol, ele tem a faca que ele já... Não vai pedir pouco depois. É, depois eu não pediria pouco. Mas tá bom, pra começar tá bom. Bora, vamos que vamos. Bora esperar a bola rolar, velho. Não tem muita conversa. É só encher linguiça. É isso aí. E daqui a pouquinho, tudo da promoção. O avião do Estádio 97. Já começou 2015 e o Estádio 97 leva você pra assistir Barcelona e Real Madrid. Aliás, os dois times no fim de semana, hein? os dois astros da, de câmera fazendo belos gols. Tem um tal de Messi lá que faz os gols. E teve crise, o Neymar não cumprimentou o técnico na hora que saiu. Neymar não cumprimentou o técnico? Não. Ele jogou a luva no chão, de novo, né? Não cumprimentou, de saiu, novo. A imprensa tá... Olha. Ah, se é o Messi que faz isso. Ué, mas o Messi andou fazendo. O Messi andou brigando. Ele comprou a briga do Messi. Não, o técnico, são o assim. É verdade que já pediram um pro outro pra ficar no quarto do outro? Já é. Será? É que o técnico é insuportável, viu, Sombra? Se ninguém aguenta o cara, hein? Ele comprou a briga do Messi. Ah, mas não é certo também lá o Pedro, que entrou no lugar do Neymar, depois do jogo lá, mostrar lá no celular dele, Sombra, o vídeo lá do Dorival Júnior lá e o Neymar lá, e falando, não vou sair, não vou sair. Para. Verdade, verdade, gente. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Não vou sair. Coringão. Lembra o René Simões falou, estão criando um monstro, ele tinha razão. Grande René Simões. Mas, ô, mano. E aí? Qual foi o balanço aí que você... da Florida Cup? O Corinthians, ele começou 2015... Que é pra renovar com o Guerreiro, né? Só foi pra isso, né? Também. Mas o Corinthians, ele começou 2015 como terminou 2014, Bento. Ganhando do forte, perdendo pro fraco. Por exemplo, ele perdeu do Colônia, que é um time horroroso, é o 11º do campeonato alemão. Mas foi o campeão, né? E acabou ganhando do Leverkusen, aí, que não é o de Munique, mas tá bem acima do que é o Colônia, né? Mas o saldo é positivo, Bento. Eu acho que é muito melhor você viajar pro exterior e propagar, talvez, aí fazer uma divulgação da sua marca, do que você permanecer jogando aqui, talvez, aí no interior de São Paulo, contra um time, um catado aí, sei lá. Sim. E veio com 2 milhões e meio de dólares, é isso? Sim. Bacana, Bento. Eu acho quando você faz um dinheirinho, ué. E sem contar, RG, que geralmente essas pré-temporadas que os clubes gostam de fazer, quando você fica aqui, você fala, pô, vou pegar aí, quem que eu vou pegar? Você vai escolher lá um time lá, o Jabuti e Futebol Clube. Tá, jogar com o Red Bull. Jogar com o Red Bull. O Corinthians, ele fica muito em extrema. Pega um time local de lá, só tem bêbado. Pra pegar bêbado aqui no interior da cidade de São Paulo, então no sul de Minas. Já tomou umas porradas. Vai pra lá, né, RG? Viaja, dá uma descansada. Torce o pé no buraco lá do expõe do a marca. Verdade. E o Jadson, né, que estava na expectativa de sair, segundo ele, teve uma conversa mais ele e o Tite ali. Jadson continua no Corinthians aí. Continua. Ele estava na expectativa de ir pro Flamengo. Mas vai continuar Jadson. Elenco. Tá aí ainda, né, Bento? Mas com relação ao Corinthians aí, falam que o acerto está próximo ali, o Corinthians com o Guerreiro. O Corinthians, ele saiu da proposta de 4 milhões de dólares e parece que vai oferecer 5. E essa é a pedida final do Corinthians. O Guerreiro, apesar de reivindicar o 7, vai acabar aceitando esse 5. Porque, querendo ou não, bem, o Guerreiro, até acho que ele tem futebol pra estar atuando num grande clube na Europa. Mas hoje nenhum clube na Europa vai pagar esse dinheiro que ele tá pedindo. Certo? Eu acho que não paga. Hoje o Guerreiro talvez ele tenha a possibilidade de jogar ou na China ou na Arábia. Se ele quiser jogar na Arábia, ele pode ligar pro Hernani Brocador e perguntar o que ele acha a respeito da Arábia. Tá certo? Se ele se, sei lá, se adaptou fácil. Acho que um time alemão menor não pegava, mano. Não, é que um time alemão, o tamanho do Colônia, imagina, do Freiburg, imagina, um time, gente. Assim. Imagina, você não acha que o Guerreiro ele vai sair do Corinthians hoje pra jogar no Colônia? Não vai, não vai, tá na cara que não vai. Então, se ele quiser colher alguma informação a respeito do Emirados Árabes, ele pode ligar pro Hernando Brocador que tá louco pra voltar. Ele falou que não se adaptou ao idioma, à cultura, ao local, enfim, ele tá insatisfeito lá. Ou ele pode ligar pro Montilho também para saber o que ele acha da China, certo? Porque eu acho que esses dois mercados ainda pode ser que façam uma proposta pelo Guerreiro. Volto a falar aqui, o Guerreiro, se ele não aceitar essa proposta do Corinthians, nos moldes que a mídia tá divulgando, 5 milhões de dólares mais o teto do clube, aí que é 500 mil reais, véio, o cara tem que ser muito, mas muito burro. Burro. Essa é a palavra. A menos que tenha um time no futebol brasileiro que queira pagar isso para ele também, mas ele falou já que no futebol brasileiro ele só joga no Corinthians... Então ele que arque com isso, é que ele falou, e só jogue no Corinthians mesmo. Fala, em China o Conca parece que recebeu uma proposta pra ir pra China, né? Recebeu e pode voltar pra lá. Dizem que deve ser irrecusável. Ah, mas na boa, Sombra, pra ganhar 1 milhão de dólares na China. É muita grana, meu, é muita grana. Sombra, na boa, pra ganhar 1 milhão de dólares na China e ganhar o salário que o Conca tem aqui, eu não sairia daqui não, cara. Na boa. Não, mas precisa ver se tem quem fique aqui pagando o salário dele. Não, eu sei que você iria. Não, eu gostaria que você perguntasse. Sabe por quê? Você iria, Benjamin, pra ganhar 1 milhão de dólares por mês? O voo é que hora, sai que hora. Então, mas sem a sua família. É na China. É na China. Sem a sua família. Vai ter que comer cachorro. Que é sem a família. Sem a família, porque na China lá os caras só vão mandar uma passagem executiva. Imagina, não. Eu quero fazer a proposta. Eu sou presidente chinês. O que eu falo é o seguinte: 1 milhão de dólares pra você, mas só você, sem a família. O que eu falo. Se você levar a família, você vai ter problemas, tá certo? O que eu falo é o seguinte: eu falo. Diga, Nariette. Você morar em outro país é sempre difícil. Por mais você pode ir pra Nova York, pra Londres. Mas sempre tem um problema sempre, de adaptação. Sempre, claro. Nunca é o teu lugar, você sempre é um estrangeiro, é. Você não tem os teus amigos, você não tem tua família, você não tem aquela coisa aqui. Mas você vai para esses países, a adaptação tende a ser mais fácil. Isso é mais fácil. Fácil, claro. Você ir morar no leste europeu, numa China e tal, é extremamente complicado. É outra cultura, é tudo diferente, né? Você não vai conseguir ver na televisão. É difícil, realmente é difícil. Mas é o seguinte, você com 25, 26 anos de idade, ou no caso do Ricardo Goulart com 23, um contrato de 3, 4 anos, ô Sombra, onde você vai botar no bolso 15, 20 milhões de dólares, ou seja, em 3, 4 anos, você está com a tua independência financeira. É um certo sacrifício, mas às vezes o cara pode se propor a isso e está bem. É um sacrifício, eu não falo que é fácil. Agora... Pô, mas cara, os caras vivem chorando, pô. O cara vai sabendo que não vai ser fácil. Aí volta, ai, tô com saudade da minha família, me adaptei. Porque é isso que eu tô acabando de falar. Você aí não é fácil. Você tem que pensar no dinheiro e falar, meu, mas tem que ser profissional, né? Mas na boa. Eu vou ter que fazer um sacrifício. Mas, ô Mota, você imagina você com 26, 27 anos de idade? Pra mim, eu botei 15, 20 milhões de dólares no bolso. É, porque os caras não aguentam falar, aí você fala, eu quero voltar. A tua vida não tem mais um problema financeiro. Os teus filhos, da tua família inteira, da próxima geração. Lógico. Cara, é um sacrifício que vale a pena correr. Mas fazendo uma contrapartida aí, Benji, vamos analisar aí, por exemplo, esses jogadores de alto nível que recebem uma proposta pra ir pra lá. No caso do Hernando Embrocadura, até acho que vale a pena aí o cara arriscar. Mas o Ricardo Goulart, Sombra, na boa, eu acho que ele fez uma burrice sem tamanho. Ah, mano. Sabe por quê, Sombra? Na boa, um jogador desse quilate aí, o Ricardo Goulart, vamos supor aí que ele tenha mais 10 anos de carreira, RG, ganhando um salário top no futebol brasileiro hoje, que é de 500 pau por mês. Vou nem chutar o salário do Conca, do Fred, que beira 1 milhão. Vou citar um salário de 500 pau por mês, que é encarado como um salário top hoje de jogadores aí que nem, às vezes nem merece esse valor, mas os caras pagam. 500 pau. 500 pau por mês, RG, por ano representa a quantia de 6 milhões, correto? Sim. 6 milhões. 10 anos de carreira recebendo 500 pau por mês, o cara vai ter 60 milhões. Sim. 60 milhões. Se o cara, numa extravagância, investimentos... É, custo da família, porque o cara muitas vezes banca mó galera, RG. Vamos supor que desses 60 milhões, durante esses 10 anos, o cara, ele queime a metade, tá certo? O cara tem lá 30 milhões parados investidos no banco. Queimando a metade, hein? Gastou 30 milhões e tem 30 milhões no banco. 30 milhões no banco, RG, desculpa. Pra mim, que sou um duro, sou um quebrado, se eu chego lá no banco e falo, bacana, tenho R$1.000 pra investir. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. A gerente vai falar, muito velho, rico demais, a gerente vai falar, a gente vai olhar pra mim e vai rir, vai falar, ó, isso aqui, ó, R$1.000 por mês vai dar 0.2 de rentabilidade. Pra um cara que chega lá com 30 milhões no banco, RG, a gerente descola um planinho de no mínimo 1%. Calma, gente, deixa eu terminar. A gerente descola um plano lá de 1% pro cara. RG, 30 milhões parado numa conta, gerando 1% de rentabilidade mensalmente, significa a quantia de R$300.000. Eu vivo com R$300.000. Ou seja, financeiramente você vai ter um problema, RG? Desculpa, ganha R$300.000 por mês aposentado, velho. Não é problema. A única diferença. Mas você não pode querer. Não tô querendo, eu tô mostrando com fatos que com R$300.000 dá pra viver, gente. Mas você não pode querer definir. Gente que vive com R$300, não vou viver com R$300.000. Mas as pessoas não têm o direito de definir quanto o outro tem quer ganhar. Não, mas eu não tô querendo defender quanto o outro vai ganhar. Ele tem o direito de ir, mas eu tô expondo a ótica do futebol brasileiro. Mas tem uma matemática aí que tem que ser feita, tá, mano? Daqui a pouco a gente volta assim. Esses milhões lá fora, qual é a taxação, qual é o imposto? Isso é um assunto extremamente importante para ser discutido daqui a pouquinho. Eu posso falar com você agora hoje? Acho que até essa música chinesa para dar um sabedoria, minuto de sabedoria do mano. O Xaxang, posso falar com você hoje? Eu falei com o Botilho, ele falou que acabou que lá não tem escola pro filho dele e tal. Você imagina os caras lá olhando pra paisagem, pro lago. Imagina pro Flamengo. Caindo, assim, o dinheiro cai na conta como se fosse bomba de gasolina. Vai rodando. Vai rodando. E a musiquinha de fundo? Não é forte não, moral lá dentro. Comendo. Você percebe que você põe essa música, realmente passa uma coisa zen pro programa. Passa. É verdade, velho. O mano parou de gritar. Vai dando barato, né? Vamos fazer todo dia um momento chinês do estádio. O Mota parou de ter os fanquinhos dele. Mas olha uma bolsa do Chanel chegando. Não é a cara do programa, hein? Ô, beijo, não vai dando barato, meu. Tobias gosta de escorregar, inclusive, eu queria só aproveitar a oportunidade e dizer que a gente tem uma musiquinha nova, que é o Jazz em Nárnia. Jazz em Nárnia. Exatamente. Daqui a pouco, com a participação do Calção e do Tobias. Exatamente. Jazz em Nárnia. Exatamente. Pra você acha esse é o Estádio 97 da Energia. Muito obrigado aos chineses contratados do Estádio 97. Sem garantia, obrigado. Tchau. Só depois, dinheiro. Qualquer hora vocês voltam, chineses. Só dinheiro. Não, a vista não, parceira. Não, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos, travesseiro ouvintes, 32847097. Daqui a pouco vamos falar da promoção do avião do Estádio 97, que te leva a Barcelona para ver Barcelona e Real Madrid. Fique ligado aqui no estádio. Você vai saber como fazer para ganhar, para concorrer nessa promoção. E hoje ainda vamos sortear, sabe o quê? Nós vamos sortear aqui durante o programa. O quê? Tá o nome de todo mundo aqui que faz parte do programa, tá dentro da urna. É. O nome que sair vai viajar com o ouvinte. Eita. O nome que vai viajar com o ouvinte. Que ganhar a promoção. Você acompanhar o vencedor. Você foi fazer a porcaria do passaporte. É, se não tiver passaporte, não vai. Eu não vou ganhar. Olha, você vai ganhar. Lembrando, ir pra Barcelona não é que nem ir pra Argentina que você entra com RG, hein? É, Barcelona. Tá bom? Na América do Sul, mas Sombra, se for vai que eu ganho, você vai ganhar. Não vai entrar com ele. Você vai ganhar e vai lembrar que eu te falo há anos. Vai precisar do passaporte. RG. Vai que eu ganho esse trem. RG, se você for junto, ele vai entrar com o RG. É verdade. É verdade. Essa foi boa. Mas antes eles vão pedir um tal de senhor passaporte. Tá senhor bom. RG, eu já tô vendo. Agora senhor passaporte. Passporte! Vamos ao telefone 3284-7097. Ó, oh, que delícia, hein? Imaginou já agora? Março? O nego já vai pra região da Catalunha, lugar maravilhoso. Primavera. Ainda... Sombra. Não, você já vai pra um lugar que é sensacional. E de quebra ainda vai ver Barcelona e Real Madrid. Vai ver um joguinho lá, né? Tudo isso com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e também da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Meu, tem cada... Olha, pra você que gosta de vinho, tem uns roteiros enoturísticos na Catalunha que o pessoal se apaixona, viu? É. A cava de lá. Vamos aos ouvintes, daqui a pouco você chama para mais assuntos, 3284-7097, toca, Asdrubal! O negócio é o seguinte, Sombra, eu fui corrigido aqui por ouvintes. Mas ele aqui, corrigiu. Tem o Juliano Long aqui, ele falou, Long? Sua conta tá errada, ai, mano. Ai, que delícia, qual a dele? 1% de 30 milhões é 90k. Meu Deus, Juliano, você tem que voltar pra escola. Como é que tem é? Outro aqui. O Juliano Long aqui, ele falou, sua conta tá errada. Ai. 1% de 30 milhões é 90k. Da onde você tirou 90k, eu não sei, Juliano. Não, e o outro... 10% de 30 milhões são 3 milhões, certo? Sim, 1% óbvio. De 3 milhões, 300 mil. Aí que tá. E outro, o Ranieri aqui, o Mazili. Ele tá já certo? Mandou, mano. Mas tudo bem, não importa, ele me corrigiu. Não, aqui. Mas ele... Não importa. O negócio é o seguinte. Ele tá falando assim, mas se o cara não, mandou, o problema é dele. Então, é primeiro ele xingou, depois ele quis voltar. Tá certo, calma, mano. Deixa terminar. Mas ele corrigiu. Corrigiu, mas você tá defendendo o ouvinte por quê? O negócio é o seguinte, o Ranieri Mazili. O negócio é o seguinte, 1% de 3 milhões dá 300. O que ele colocou? 1% de 3 milhões dá 30 mil e não 300. Mas ele já corrigiu. Ô, Ranieri, primeiro ouça o programa e vê o que é discutido aqui. Ah. A gente tá discutindo aqui 30 milhões. 30 tá milhões? Mala. Não, não é isso. Olha o que ele falou aqui. Errei. E olha, atenção, sou eu. Então, atenção, não, mas agora sim nada. Você é o outro. Não, eu já tinha te mostrado. Daqui a pouco, tá aqui, mas não importa. Eu primeiro de chavo, depois você... E daqui a pouco no Estádio 97 vem aí o programa Meu Rico Dinheirinho, tá bom? Exatamente. A apresentação... Maurício Borges. Cara, eu posso ser o seu consultor. Olá, tudo bem, meu rico dinheirinho? Alô? Alô? Quem fala? Ah, rico. É o Wallace Costa então, Ribeiro. Rude. Como? Mostrar o rico. Wallace Costa Ribeiro. Nossa, o cara Costa tem nome de locutor de AM, a voz também. É, eu também assim, viu? É, não tem Jorge Carmelo. É, eu também assim. Só falta a vinheta. Wallace Costa. É, quantos anos, Wallace? 3.1 RG. Aí é RG. Nessa idade não, ninguém se encosta, viu, velho? Porque nessa idade você tem que correr atrás, né? É. Tá certo? Eu não entendi. É nóis, velho. Oh, uma vez eu queria comprar uma camiseta e eu cheguei pro cara que tava vendendo e falei, quanto Wallace essa camisa? Quanto Wallace isso aí? O Silvio Santos pergunta, né? Quanto Wallace o show? Eu pergunto, é verdade. Quanto Wallace? É, você sabe qual é a diferença do poste da mulher grávida do bambu? É o bambu da luz de cima, embaixo. Não, o bambu não da luz, é burro de bateria. Desculpa, seu Silvio. Eu posso puxar o da energia na véia? O senhor. Aí você fala com a rádio, eu energia na véia, posso autorizar. Vê o Paralamas na véia? Paralamas de sucesso, né? Vai ter Paralamas, é. Dia 14 de março. Aliás, as vendas de ingressos, a venda de ingressos tá aceleradíssima. Mas vamos continuar aqui o nosso amigo Wallace. Ô Wallace, qual o bairro? É, Jardim Heimberg, aí, veja aí, beijão. Jardim o quê? Heimberg. Heimberg. Você era judeu, hein? O fundador do bairro. Heimberg é quase. Acho que deve ficar perto do. Você tem obrigação de conhecer. Nas colinas do Golã. Esse você tem obrigação. Não, eu vou falar um negócio. É a primeira vez que liga aqui no Estado 97 alguém do Jardim Heimberg. É a primeira vez mesmo, hein? É a primeira vez, sim. E esse eu acho que não passa nem perto do. Se é o Jardim Heimberg que eu conheço, se eu não estiver errado. É perto do Grajaú. Isso, fica ali na região, Vila Natal, Grajaú, Icaraí. Vila Natal? Olha só, menino, Grajaú, o que eu mais gosto é de dar meu suco de caju. Tem uma boa rima, vamos fazer um pouco. Nem acredito que eu tô falando com vocês, cara. Nem nós. Pra cacete. Eu falei hoje pro mano, vai ligar um cara do Jardim Heimberg, nem eu acredito. A semana passada, vocês atenderam, só que sem querer eu desliguei, cara, putz. Sabe aquela, eu deixo no radial pra conseguir o máximo possível. Na hora eu acabei desligando. Você mesmo desligou. Foi eu mesmo desliguei. Nós não vamos perguntar que time você torce. Nós vamos perguntar, você aplica em CDB, fundos de investimento, poupança? Qual é a sua aplicação? Qual maior investimento? Moedas, tudo isso no Fantástico, logo mais cubano. Falou bonito, hein, Sobre? Qual o maior investimento para a gente? Tem 18 falando ao mesmo tempo. Ah, tá bravo, mano. Ô, diretor! Isso daí chama-se respeito. Passou o final de semana inteiro na Riviera. Respeito ao ouvinte. Tá parecendo uma feira, não é? O estádio sempre foi assim. Um faz uma piada na ponta, o outro ouve e depois faz a piada. Obrigado, diretor. Corta pra mim, precisa desenhar aqui. Ô, Aguinaldinho, você gosta de fazer a piada na ponta? Ah, eu adoro. A menina está brava, passou o final de semana em Riviera, no Luau, e agora. Imagina se tivesse passado o final de semana em Poá. Passou queimando o lombo, é? Por isso que eu acho que perdeu xingando e tava uma puta. Ó, quem queimou o lombo aqui, RG. Ficou nervoso, esse queima tudo, velho. Mas o lombo. Ô, Wallace, você trabalha com quem? Vamos ver se a gente lembra de você. Não. Oi. É igual você fala, só um minuto, pessoal, só um minuto. Vocês falam demais, cara. É verdade, mas qual que é o seu ramo de atividade profissional? Vamos lá. Eu trabalho com vendas, sou representante de vendas. Você vende o quê? É, frigorífico, toda a parte de bovinos, suínos, aves, congelados. Muito bem, tem uma pergunta pra você, talvez você saiba me responder. Por que que toda vez que alguém chega na porra do açougue e pede, por exemplo, um quilo de colchão mole ou contra filé, o cara fala só tem a peça, mas tá inteira, não começou ainda. Por que isso não começou ainda? Não tem que começar uma hora? Alguém tem que começar. Porque a carne não era frito boi, não tinha qualidade. Carne de qualidade coisa, né? O açougue já trabalha com corte mesmo, tá? Isso mesmo. E até então o que eu trabalho aqui é com peças e caixas fechadas. Tá, entendi. Meu amigo, o da vácuo, o que vem demais hoje? A carne bovina, a suína ou frango? Hoje aqui é o frango, né? Nosso forte é o frango, né? Há 26 anos no mercado, a empresa. Deixa eu te falar, velho. É uma puta maldade que vocês fazem aí pra bater essas aves. Mas é verdade, Lá vem. Ele é contra a pena de morte. Hoje ele tá agora. Não quer matar o frango. É verdade, é o maninho, paz e amor. Vocês sabem como é que funciona um abatimento desses bichos aí, Som? Vamos fazer silêncio. Igual fizeram com o brasileiro lá, né? O frango, ele fica numa estufa ali. Com as luzes acesas pra eles não saber que é noite. Certo. Ou seja, porque o frango... Não. Lógico que é. Tô falando por experiência. Como que experiência? Você foi o frango? Ele ficou com a luz acesa. Eu conheço o procedimento. O negócio é o seguinte, os frangos, ô Mota, eles ficam ali dentro de uma estufa, ali onde eles são criados, e com a luz acesa 24 horas pra ele não pensar que é noite. Ou seja, ele não dorme. Ele fica ali pra comer o dia inteiro, pra ele crescer e chegar no peso mais rápido. Porque se você apagar as luzes na hora de dormir, o frango também vai dormir, ele não vai comer. Ou seja, ele não vai continuar o desenvolvimento dele. Então, ficando acesa a luz, o bicho fica comendo 24 horas ali durante todo o tempo. Ele não dorme. Tanto é que para que ele atinja o tamanho e o peso necessário, ele já precisa estar forte. E quando você faz esse processo, aí você encurta, talvez, aí esse tempo hábil aí para que ele cresça e se desenvolva o mais rápido possível. E com isso ele vai pro abate. Tô mentindo, amigão? Então, eu já não faço parte desse processo, então, mano. Eu só pega a caixinha. Esse processo... Ele só pega a caixinha. Ele não faz parte. Já tá pronto. Já vem já o pronto do fornecedor. Você não mata o frango, né, velho? Ele não vê a tortura. Você come o frango, né, velho? Eu não vejo nada disso. Ah, mas eu acho desumano. Mas faz parte. Se o humano não comer frango, vai comer o quê? Mano, dê uma sugestão. Como você queria que fosse abatido o frango? Até uma cerimônia. Como é que é que ficar bonito? Por exemplo, o frango cachero, o rabino ele põe no colo, passa a mão na cabeça, assim, enquanto uma história. Nem história com frango, rapaz. Mas presta atenção, olha aqui. Conta pra mim, por favor. Tem uma matéria que foi uma matéria já um pouco mais antiga, da Folha de São Paulo, de 2000 e não sei quando, 2007, mas falando dos frangos, daqui a pouco eu vou contar como são criados os frangos. Eu posso falar pra vocês quantos dias a gente cria... o pinto leva pra virar um frango? Carne de viado, menino. Você quer saber? Carne de viado é muito fácil. Mas eu gostei que o mano assumiu. Você leva o viado pra casa, você faz massagem no viado. Quando ele estiver tinindo, todo duro. Aí você come gostoso. Ah, é? É assim que faz. Né, Mota? Rude, por que você veio todo cobrindo? Aqui quem fala é Aguinaldo, se você não sabe. Ué, mas o Rude. Você é uma safada, eu vou botar a sua teta. Por que você veio todo cobrinandinho? Eu vou botar a sua teta. Eu quero falar com você, camisa Petros. Estou chateado com você. Por que você veio todo cobrinandinho? Wallace, o Mota não tem muito a ver ficar falando da roupa dele agora. Ô, Wallace, que time você torce? Nossa, não pode falar. É o tricolor, né? Soberano. É, o tricolor. Aí, ó. Tricolor. Responde pra ele agora. O quê? Dá uma espadada no seu. Não, eu falei, aí não pode falar do Rude. Não, mas aí seria pato ou ganso, o cara é frango. É, não. Fala aí, Wallace. Tricolor, cara, tricolor de 0 a 10. Nota do elenco pra começar o ano. Hoje, nota é 8. Faltam algumas peças, algumas reposições, como vocês comentam sempre. Um meio atacante ali, um meio de ligação, um cara rápido, né? E pra nossa alegria, né, o Oswaldinho foi embora, né? Cristiano Oswaldo, né? Nossa, obrigado, senhor. É, meu Deus, hein? Que bem, senhor. São Paulo conseguiu 5,5, não foi ele? 5,5. Espero chegar lá, passar no exame médico. Eu já vi muitos voltarem. Não tem risco, né? Assinou. Mas o cara no tricolor bem tratado. Imagina. Olha o Portuga agora. A luz fica acesa. Foi pra onde? Foi pra onde? Tio Ali. Jade! Tem dois Awalis lá. Um na Arábia e outro nos Emirados Árabes. Tem que torcer pro cara se dar bem, velho. Torcer pelo sucesso dele. Ele já foi uma vez pro mundo árabe. Ganhar o dinheirinho dele lá. Ele já foi uma vez. Inclusive, metade do passe dele pertence a um outro Awali. É? Ele já foi uma vez. Que foi de onde ele veio. Agora eu tô dizendo que o São Paulo tá atrás aí de um jogador no exterior. Quem é? Ninguém sabe. Pô, essa é a dúvida, né, Mota? Tá complicado, né? O mercado, acho que fechou pra fora ou tá aberto ainda, Mota? Tá aberto. Tinha nego dizendo que o Diego tava chegando, né? Na semana passada, isso aí já foi negado. Um monte de conversa, né? Ah, mas o Diego é um absurdo de dinheiro, né, cara? Até então, como o Aidan falou, né, comentou, o cara ganha quase 1 milhão, né? Com tudo, né? Mas foi da mesma maneira que ficou o boato com o Conca, você viu? Era Conca, era uma semana Conca. Agora ninguém fala mais nada. Depois deu Montijo. Aí o Muricy negou, o presidente negou, o vice-presidente negou, o diretor negou, todo mundo negou. Acabou a novela. O Montijo é um jogador, acho que mais acessível. Porque se o cara tá sujeitando aí pro Flamengo... Acessível? Não, é acessível, mas assim, ele quer sair, Sombra. Ah, ele quer. Ele quer. Sim, então ele tá. É caro. Mas se ele quer jogar no Flamengo, Sombra, ele viria pra um time de São Paulo. Todo mundo é melhor vir pro time de São Paulo do que no Flamengo. Uma coisa é o que o cara quer, outra coisa é o que o clube chinês quer. Mas os chineses contam com ele lá dentro do elenco. Não, velho. Os chineses contam com ele. Aquela coisa, se for pra pagar... Pro Diego, melhor trazer o Conca, né? Briga pelo Conca, né? Ah, eu acho que o Diego é melhor que o Conca. Mas esses caras são impagáveis, cara. Eu acho. Ninguém sabe como o Diego tá, gente. Vamos saber se vem mesmo o jogador. Lembra da outra vez o cara lá, quem prometeu? Cereja do bolo? Cereja do bolo? Porra, o bolo não foi, nem a cereja nem apareceu. Não veio nenhuma, hein? Não veio nem faquinha. Até hoje se espera essa cereja, né? Eu não acho que o São Paulo... Não é só o São Paulo, porque é o caso, é a notícia do São Paulo. Eu não acho que São Paulo hoje tem condição de trazer um jogador lá de fora. O senhor Ataíde Guerreiro entrou aqui semana passada e falou que já tinha desistido. Então, agora, de repente. Não, então, ele desistiu de alguns nomes caros. Óbvio. mas estão atrás de outros nomes. É... Mas com certeza deve estar atrás. Agora, lógico, o nego fica mais, mas será que está atrás desses jogadores que são caríssimos? Provavelmente não, claro, né? E inclusive uma informação que eu li agora no blog do Juca Kfouri, vocês viram que há um tempo atrás aí a bancada da bola no Congresso bolou a tal do refinanciamento das dívidas do futebol, né? Ah, de novo, né? Então, segundo o Juca no blog dele, tá dizendo que a Dilma deve vetar hoje isso aí. Deve vetar. Ela quer contrapartidas. Mas tem que vetar mesmo, cara. Não é possível. Se eu tiver dívida, tá, nego, não fica criando lei lá pra parcelar as minhas dívidas. Isso tá uma vergonha. Pô, é complicado. Não, mas eu acho que precisa parcelar. Não paga. Hã? Parcela, não paga. É. Os caras deixam... E a time mania? Já não foi um parcelamento? Mas é que tá, ô, Sombra, com relação a isso aí, eu até entendo a sua revolta. Você fala, mas comigo é assim, eu concordo plenamente. Mas infelizmente você não tem 30 milhões ou você não tem 10 milhões aí que torçam por você e gere uma receita... Se tiver dois, três caras, é nós aqui, é muito. Não, então, mas é que tá. Um clube de futebol, Sombra, um clube de futebol ele não pode ser comparado com uma empresa nesse sentido, porque ele gera muito, cara. Então eu acho, não é financiar e refinanciar, RG, por si só, pra continuar a bandalheira que tava. Eu acho que tem que haver isso sim, mas tem que ter uma lei de responsabilidade fiscal, que o cara na hora que assuma, mas é que tá. Ué, mas aí... Eles não aceitaram. Mas é que tá. Eles não aceitaram isso. O governo tem que pegar e falar o seguinte, vai fazer o refinanciamento, o governo vai ceder isso daí, não é uma anistia. Tá, o governo mudou as regras pra poder aprovar as contas. Então o negócio é o seguinte, fala, vai fazer esse refinanciamento, só que o negócio é o seguinte, vai ter que arcar, tá certo, com a responsabilidade fiscal. Você que é o presidente, a dívida tá em tanto. Se você entregar aí com o dobro do valor, você vai ser responsabilizado por isso, inclusive criminalmente. Não é refinanciar por si só e falar, jogue ao Léo como sempre foi. Eu sou a favor de refinanciar, dar uma certidão negativa de débitos aí pra todos os clubes pra que possam negociar até, inclusive, com estatais, apesar de eu ser a favor disso. Eu também acho, gente. A responsabilidade foi vetada, já não tem. Eu também acho. Foi uma vergonha o que aconteceu, mas ninguém vai querer fazer isso, RG, porque tá todo mundo meio que macumunado e pensando em fazer o mal. Porque sabe que no futebol, o dinheiro ali que o clube arrecada não é de ninguém. O cara gasta, porque na empresa ele não faz a atrocidade que ele faz no clube. Então, por isso que ela quer vetar, mano. Ela falou, se não houver contrapartida por parte dos clubes, assumindo algum risco de pagar e perder alguma coisa. Não, isso eu também acho, tem que haver. Ela não vai assinar, vai vetar. Mas tem que haver mesmo, Motinha. Porque querendo ou não, ô Sombra, eu acho triste, por mais que a gente tenha uma rivalidade, fala, não, isso e aquilo. Mas ó, a situação que o Botafogo chegou, gente, tá certo? A situação que o Santos pode chegar também é que agora vai ter o salva-vidas ali, o Marcelo Teixeira, quando precisar colocar dinheiro, ele vai colocar. Será? Eu acho que sim. Ele falou na entrevista na Folha, mas eu perguntei aqui semana passada, o presidente do Santos entrou no ar. Mas é triste. Eu perguntei pra ele, falou, o Marcelo Teixeira vai botar dinheiro? Ele falou, espero que não. Se ele falar da boca pra fora. Fala da boca pra fora. A hora que a bater no bumbum, RG, é igual o pai, o filho lá sombrar. Não, porque eu não quero mais teu dinheiro. Fala pro pai, aquelas brigas de pai e filho lá. É, não quero mais teu dinheiro, eu sou independente, sou isso ou aquilo. Aí o pai, ah, então tá bom. Na hora que o sapato, aperta, o cara tira a meia. Água batendo na bunda, fala, pai, ô, Wallace. Pai, sabe aquele dinheiro? Me empresta. Dá pra fazer uma compra, Wallace? O Tricolor, esse fim de semana aí, vai disputar um torneio aí com Vasco e Flamengo, lá no Amazonas. Né? Será, que vale, será que vale o Mundial, Sombra, ali? O quê? Será que vale o Mundial ali também? Ah, tá vendo a maldade aí? É, já tem até o Vasco. Olha no site da FIFA, se tiver lá, vale. Ô, Wallace, então. E aí vai ter esse torneio no Amazonas, entre São Paulo, Vasco e Flamengo. Copa Carrapicho. E vai ser o primeiro momento aí que a torcida do Tricolor vai poder ver um pouquinho aí do time, né? Não mudou muita coisa em relação ao ano passado. Minha maior curiosidade em relação a como que vão ser os laterais, né? Porque eu acho que vai ganhar um pouco de qualidade na lateral. É aquela coisa, tem o... Acho que vai ser o titular, o Carlinhos, é isso mesmo, né? É, pelo que, é o que dizem. Se ver, né? É. É isso mesmo, né? Exatamente. No último treino aí... Sempre gostei do Carlinhos. O Carlinhos joga bem, sempre jogou bem. Aquela época lá do Santos, né? Santo André, ele veio bem. E foi pro Fluminense jogando bem. Certo. É um bom lateral, joga muito. Então tá bom. Wallace, grande abraço pra você, tudo de bom. Fique ligado na programação aí da Energia, no Estádio 97, pra você saber como concorrer a viagem pra Barcelona, tá bom? Sim, posso fazer um mexanho? Pode. E também contar uma historinha, aquela coisa, né, que eu, antes de conhecer vocês, né, ouvir vocês, eu ouvi um concorrente, e até então eu achava legal, né, agora eu coloco, depois de que eu comecei a ouvir vocês, Nossa, eu acho lá uma porcaria lá, hein? Nossa. Pô, valeu, tá, cara. Obrigado, viu? Vocês são impagáveis. Together, velho. Together. Valeu, mano. Obrigado. Muito obrigado. Um abração pro Rudy aí. O Rudy é o cereja do bolo de vocês, né? Da 97. Ah, meu lindo. É uma cereja. E todo mundo comeu. Obrigado. É uma cereja. Todo mundo comeu? Todo mundo comeu cereja. Não vai nessa, não. Você não imagina como ele gosta de ser cereja, velho. O Portuga aí com suas imitações aí, o Juvenal. Como é que é? Fala aí, Portuga, por favor. Grande prazer falar com você, viu? Muito bom. Muito bom, São Paulino Lustre. Isso é muito bom. Um beijo aí, um abraço pro Mano. Mano. Que? Chupa, mano. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Tomara que a tua carne, esteja contaminada não. E você vai ser responsabilizado, velho. Jamais. Jamais essa vai ver. Carne de qualidade. Você deve vender boi por cavalo, velho. Para mata o cavalo e fala que é boi, mano. Diga. Peraí, só. Um abraço pra você, Sombra. Pro Bar, pro Domênico, né? Que tá de férias, né? O RG. E HDI Seguros é de bate pronto, né? É uma bolsa térmica da HDI, parabéns. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa! Valeu, cara. Ganhou os dois prêmios, ganhou também o kit Bozano. Só passar aqui na Energia e retirar em 3 dias úteis, tá bom? 3 dias úteis, qual horário de atendimento de vocês? Das 9 da manhã às 6 da tarde. 3 dias úteis, né? Qual o número aí de vocês? 1439. Não esqueça de trazer o seu documento de identidade e 100 quilos de carne para que possamos fazer um churrasco, tá bom? 100 quilos, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Um abraço aí. Valeu, parceiro, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau. Diga bem já. A gente critica sempre a CBF. É. Isso que a CBF tá fazendo aí, eu sou totalmente favorável. O que, que a CBF tá fazendo? A CBF vai proibir esse negócio de você emprestar um jogador para outro clube. E ele não poder jogar. É. Eu sou totalmente favorável a isso. Eu não. Se não serve pra mim, deixa jogar contra. Não tem essa, não. E se o jogador jogar uma final e fizer um gol? Ué, não serve pro meu time, parabéns pra CBF. Mas isso serve pra que casos, por exemplo? Não, a partir de agora. A partir de agora. É. Ou seja, então Pato e Jadson não podem enfrentar os times. Que eu saiba, não. Mas eu sou totalmente favorável a isso aí. A CBF tá coberta, na minha opinião, coberta. Eu não acho que a CBF tá tendo ingerência dentro do contrato dos clubes. Mas se colocar uma cláusula assim, pode jogar desde que paga o valor de X. É, mas aí é legal. Não, mas é isso que acontece. E aí, vão arrumar confusão com a CBF? Não. Mas quem vai querer? Não vai poder ter essa cláusula mais, gente? Não vai poder ter, porque isso daí vai entrar no regulamento da competição. Se você emprestou, ele pode jogar contra o teu clube e assim por diante. Mas aí que tá, RG. Isso, na minha opinião, é ridículo, é tosco. Porque eu acho que se houve um acordo entre os clubes, tá certo? Nada que vá atingir um terceiro. É um acordo ali formal entre isso o meu clube e o seu clube. Isso é um acordo. Isso daí é uma ingerência, gente. É uma ingerência não contrata. É uma ingerência contratual, é nojento, é ridículo. É você... Daqui a pouco a CBF vai falar, viu, o clube tal, você não pode ter um teto a mais do que você tanto. Você impede o cara de trabalhar, é ruim. Por que impede trabalhar? É ruim pro campeonato. Fala, eu tenho um carro, não serve pra mim? Pega pra você, velho. Ué, qual é o problema? Mas ô Benja, quem deveria terminar com isso são os clubes. Eles é que não vão, então, entendeu? Já que eles são babacas a tal ponto, vem a CBF e proíbe. Deixa eu falar, Corinthians e São Paulo no passado, seria muito legal o Pato jogar contra o Corinthians e o Jato contra o São Paulo. Mas tem que jogar mesmo. É bom pra todo mundo. Ué, se o Roger Galisteu ferrou o Corinthians, aquele brasileiro. Mas se ele não servia pro Corinthians, porra, joga no outro. Ele fez gol, né, mano? Pô, não serve. Mas ele é teu, velho. O jogador é teu, tá só emprestado. Ué, ele tá emprestado, não é, durante esse período não é mais meu. Ele volta pra acabar, ué. É igual o cara que mora num bairro e vai jogar pro time de várzea contra o time do bairro. Isso é medo. Esse cara é malquiço na sociedade. É medo. E a CBF vai monitorar também essa pizza dos jogadores, hein? Vai fazer, assumir o que a FIFA tá fazendo. Eu acho que a CBF, ao invés de meter o bedelho nos clubes, RG, nos seus contratos, ela deveria limpar a sua própria casa. Só que isso daí, RG, tá muito sujo. Isso daí que você falou é tão vulnerável que muitos empresários já são donos de clubes. Eles registram no clube deles, Bola Esportivo Brasil Mas ela vai monitorar isso aí. Mota! Oi! Santos, Mota, o que que tá rolando no seu? RG! Diga, Motinho. Peraí que eu perdi minha pinta. Ele voltou, RG. Ele quem? Elano. Elano. Elano se apresentou ao Santos, né, RG? Mas sem a noiva lá, né? Não, sem a noiva. É boa, Nive Stelma, né? Não, mas não é mais noiva dele faz tempo. Mas é boa, namorada, acabou. Mas de vez em quando ele liga. Era mulher, pô. É. E olha, e perguntaram pra ele assim, pô, o que fez você voltar, né? Terceira vez no Santos e tal, você não tá com medo da crise de dinheiro? Ele falou, não, em 2012 era bem pior. 2000, né? 2000, 2002? 2000. Era bem pior a crise. hoje, a gente sabe, já falaram comigo, já conversaram. E eu quero e eu vou vir pra ajudar o Santos. Né? Juntou útil ao agradável, né? É. O cara tá com vontade de vir, né? Sabe que não vai mais ganhar uma graninha que ganhava. Certo. Ah, mas chegou. Acho que a situação hoje faz é pior, hein? Faz um teste lá, pô. Sabe por quê? Hoje, o Elano, o Renato, o Robinho, o Ricardo Oliveira, eles têm a responsabilidade que eles não tinham em 2002. Em 2002, eles estavam subindo, era uma molecada que ninguém conhecia. Tá certo? Você fala, pô, mas tinha o Diego, tinha o Robinho. Hoje é fácil falar de Diego e Robinho. Sim. Antigamente não era. Antigamente ninguém sabia quem eram. Hoje em dia, RG, pela expectativa que a torcida vai criar e pela responsabilidade que esses, tem, que esses caras têm, Renato, o Elano, o Robinho, o Ricardo Oliveira, eu acho que vai ser bem complicado. Mas eu não vejo essa responsabilidade toda a ponto de torcida cobrar esses caras, não, mano. Cobraria se esses caras chegassem aí ganhando, puta, 1 milhão, 800 pau, 900, mas... A na cobrança condição. No Santos vai ser em cima da direção. Quem tem que responder hoje no Santos é a direção, velho. Não tem jeito. É igualzinho o Botafogo. Aí a nova agora já admite que está atrasado o salário de novo. Quer dizer, todo aquele discurso. Lenga-lenga. É, aquela lenga-lenga. Isso é que pega. E Grêmio, o Grêmio liberou o Werley para o Santos. Werley. Zagueiro, né? Werley. É Werley? Werley é Werley? É com W Werley. É com W ou com W? Pô, eu tinha uma. Eu não sei, posso estar errado, hein, gente? Mas eu tinha uma boa impressão desse zagueiro aí. É, falaram, mas ele andou sumido, né? Parece que o Grêmio meio que desprezou ele e tal. Foi emprestado, ele estava emprestado a outro time. Não sei ele estava, não. É apenas uma questão de opinião. Jogou pelo Galo. Tu deve me agradecer. Por quê? Ele não tem jogador? Eu que liberei, tu não tem? E você tem? Eu tenho um monte. Empréstimo por um ano. E o Anderson? Eles que é meu amigo, baita treinador. Falou que virá mais reforços, Regi. Agora da onde? E só pra deixar claro. Aguardemos. No Sul dizem que esse Anderson, quando ele passou pelo Grêmio, ele que tirou o Erley da posição. Não, que ele teve uma treta com o Erley lá. Pelo que eu sei. E o Eto'o não chegou? Não. RG, o que eu apurei, o Santos, que contratou lá o Marquinhos Gabriel. O Grêmio fora, né? O Erley agora. Sim. Como é quem? O Erley, né? É o Erley. Então. Eu sei, eu apurei lá em Santos, fui lá no final de semana, eu vou no boteco que tem ali. Você foi na ponta da praia ali? Exatamente, tinha uma nobreza um aquário. Lá, ele falou que viu um jogador da seleção. O Heitor? Não, tão brasileiro, falando, né? Estão falando brasileiro. Eu vou falar o nome agora dele aqui, o brasileiro? Jogador. Brasileiro? É, exatamente. Jogador que vai pro Santos esse ano, vai jogar do lado. Atacante? É, esse mesmo. Então, é mesmo? É, eu acho que é esse aí, vai. Ah, vou aguardar. Eu vi esse nome, o nome que... do Mas qual é o nome? Eu sei que a sua fonte é aqui, boa. Sei que falei de novo, vou falar de novo. É o jogador da seleção, esse aí? Do ataque, vai jogar o Santos. Esse? Né? Vai tem certeza? Ah, Claudiaço, Zaidan, ó, foi o manobrista lá na frente que falou. Ah, você pega informação ali? Como o Benja fala, foi o manobrista que é amigo do primo da irmã da minha avó. Ou o cara que vende o porquinho ali. Essa é a sua fonte? É a fonte, o manobrista amigo do fonte primo da minha avó. Zaidão, vamos trazer aqui as mensagens que chegam através do aplicativo de energia. O Paulo André Trindade, boa noite. Aqui é o André Trindade Tricolor. Sombra, como será o nosso ataque com o Luiz Balotelli? Pelos treinos dizem que é o Balotelli, o Luiz Balotelli. Luiz Fabiano. Luiz Balotelli. É Luiz Fabiano. Olha a soberba, olha a soberba. Não é soberba não, porque eu acho que eu tô reduzindo o Luiz Fabiano, chamando ele Balotelli. Balotelli olha a soberba em dobro. Não é, o Balotelli não tá joga. Ruim. Ele não se joga. Acha em lugar nenhum, Balotelli. Será que não é por causa de confusão? O Balotelli hoje ele é expulso. Vai ser emprestado, porque os caras não querem saber dele. Será que não é isso? Coitado, ele é uma confusão. Mas, ô Trindade, o negócio é o seguinte, cara. Tá treinando lá com o Kardec e Luiz Fabiano. Esse é o pensamento do Murici. RG e a Vila vai se transformar em um quioscão central? Como assim, quioscão central? Quioscão. Quem tá falando isso? O Trindade aqui. E você lê isso? Você acha legal? Agora eu vou censurar as coisas. Vai sim, você acha legal isso? Ah, imagina. Se ele falasse que o Murumbi ia virar uma casinha de pipoca, você ia ler. Ah, não. Você não ia ler. Casinha de pipoca. Você não ia ler. Por que é uma casinha de pipoca? Tô revoltado. Que revolta é essa? Como assim? Vai lendo. Que revolta, RG? Não pode ir lendo essas coisas assim, velho. Tá bom. O Gabriel Cunha, por favor, deixe-me... Nossa, eu não posso nem falar agora. Deixe-me. Já falei. Deixe-me um anônimo, não posso. Eu já não vou nem ler o que você está escrevendo. Você já aqui. Falou Gabriel Cunha. Mas não, mas às vezes o corpo da notícia é que é importante. Ah, eu já não vou ler. Agora deixa eu ver se esse dá pra... Ah, o Marcelo Vieira da Cunha. É outro Cunha. É outro Cunha. Boa da noite. Minha família. Tive a felicidade de ir diversas vezes para Barcelona pela Singapore Airlines. Gostaria de deixar meus elogios. Obrigado. Serviço impressionante. Oh. Muito bom mesmo. Muito bom. O business deles, então, é espetacular. Ótimo atendimento. Poltrona a 180 graus. Isso faz diferença numa viagem de cerca de 10 horas. Promoção aí de vocês aí é única. Uma oportunidade única. Valeu, Marcelo Cunha, direto de Valinhos. Muito aí obrigado. Sim, Valinhos. Grande Valinhos. O Davi Caduca é o mesmo que dos 3 milhões aí do Mano? É. Ele fala, desculpa, errei. Pensei em 3 milhões. Ah, não adianta. O cara... Já passou. Ah, tá, mano. Você tá com cara, mano. Tá ruim pro cara, tá triste. Ó. O Diego Tavares. Não, mas sabe por que sobrar que eu tripudi? Porque esses caras imagina. Aí não é que eles fazem uma crítica. Mas ele mandou uma mensagem 2 minutos depois, falando, eu errei, o então, Deus então, sou eu, ele escreveu. Mas aí que tá, você o cara ao invés de fazer uma crítica assim, tipo, aí. Mano, você se equivocou, não é 300 mil, é 30 mil, o cara já começa, vai, burro, estúpido. É, vai, isso aí, mano. Vai, jorro mesmo, tô nem aí. Agora tá posando de santinho aí, é. Calma. Tá, é isso mesmo, hein, Motinho? É, não? O cara posa de santinho, aí, cuidado, né? Gente, e o Benji é o cara que perdoa todo mundo na internet, é. Tá gente, aqui, ó. Vamos pregar paz. É isso que você deveria aprender. A ter um bom coração, a ser uma boa pessoa. Ah, é? Nossa. Porque você é uma pessoa... É, quantos blocos você tem? Blocos? É, você dá nas pessoas. Você joga o vôlei? Bloque do Benja! O Bernardinho vai chamar ele. O Guerreiro irá jogar nos Estados Unidos. Escreve aí, mano. Chupa, Diego Tavares. Jogou agora, voltou essa semana. Voltou, é verdade. Já jogou, aliás. Chegou tarde o e-mail. Joguei a Patrícia Rezende, Sombra, Estádio 97, o melhor programa, inteligente com bom humor. Tudo que uma mulher busca em um homem. Oh, adoro vocês. Que isso, velho. E aí, olha o programa feito para as mulheres. Ó, o Motinha. Motinha Broken Heart. É. Deixa eu ver aqui mais. Grande saladinha. Deus que me livre. A não Patrícia, gosta não, Motinha? A Patrícia Rezende, realmente, ela gosta muito da gente. Ela fala aqui, manda um abraço, meu nível foi dia 15. Meu desde nível. Lá estou tentando uma mensagem de vocês, por favor, amo vocês. Então, parabéns a vocês. Parabéns. Muitos anos de vida. Hoje é dia 19, né? Passou, né? Uma semana. Aniversário, muita coisa. O Marcos Paulo escreve dizendo, sabe as palavras, mano, referente ao corredor da morte. Se eu fosse político, eu ia sentir vergonha. É nóis, velho. O Gustavo Ferreira. Galera, o Luan tá só se tratando no Palmeiras. Ele está emprestado ao Sharjah. Ao Sharjah. Até junho deste ano. Ao Sharjah. Não é que o Sarjeta não quer levar ele? Ao Sarjeta. Calma, ele não vai jogar no Palmeiras. É ruim, hein? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Sabe o que eu vou fazer hoje, Bá? O quê? Sortear um par de ingressos para a Festa do Energia na Veia, dia 14 de março, no Palácio das Convenções do AMB. Tá chegando, hein? É. Vamos sortear hoje? Vamos, então vamos sortear hoje. É isso aí, nós vamos sortear hoje. Todo mundo que ligar tá concorrendo ao par de ingressos para assistir Paralamas do Sucesso. Boa. Festa do Energia na Veia, 14 de março, no Palácio das Convenções do AMB. Tremenda festa, vai ser animal, os DJs do Energia na Veia. Festa começa lá pelas 10 da noite, os DJs tocando. Aí quando der meia-noite, entra no palco Paralamas, celebrando 30 anos de carreira. É um show de 30 anos. Só uma coisinha, esse aí que o senhor falou é o Domênico, é? Quem? O palhaço das convenções do AMB? Não, palácio. Ah, eu palácio. Pensei que era o Domênico de palhaço. O Domênico é um palhacito. Convenção do AMB, né? Então você que quer ir na festa, acesse o site festaenergianaveia.com.br. Veja lá todas as informações, valores de ingressos, pontos de venda, tá bom? Pra você curtir essa super festa com a gente aí. Festa do Energia na Veia já tá consagrada. Festa da Veia é sempre um sucesso, tá bom? Daqui a pouco vamos falar também da promoção que vai te levar a Barcelona. Promoção avião do Estádio 97, com apoio da Singapore Airlines e também da Agência Catalã do Turismo. Você vai assistir Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid. Real Madrid. Vai ser uma loucura, gente. De um lado, Luis Suárez, Neymar, Messi, Iniesta, Xavi. Do outro lado, tem Cristiano Ronaldo, tem o Bale, tem Benzema. O Benzema. A sensação. James Rodrigues. Joga bem, viu? Bom jogador. Mas você viu que esse cara tem a perna torta, mas é muito torta. É o Garrincha. É muito torta. É, mas aí se fosse brasileiro, eu já ia falar, ah, esse cara é melhor tá. É o novo Garrincha, é o novo Garrincha, o gênero dos transportes. O Rivaldo, pelo menos quando ele corre, Benja, ele corre normal, o Isco ele corre mancando, você já reparou esse jogador? É, o apelido dele é Isco, perna dele ele bate. É verdade, ele corre puxando a perna. Isso aí me lembra, a história do Patrício, quando ele levou um moleque pro Paris Saint-Germain, você sabe disso aí, né? Meu, essa é séria, gente. Não é piada, aí chegou lá... Pô, o moleque tava mancando, né? Levou pra onde? Pro Paris Saint-Germain. Sabe quem joga lá? No Matuidi não é. Não, Ibrahimovic. Aí ele... O moleque tava mancando, o Patrício chamou ele e falou, pô, tá machucado, pô? Chegou agora aí. Pô, não, cara. Aí tinha uma perna mais curta que a outra. Ah! É verdade. É mentira, né? Sombra? Ó, mas é estranho. O que é foi mentira? Com isso? Ô, meu, mas é que você trouxe um cara que tem a perna mais curta. Aí o Patrício não sabia, né? Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Se levantar uma capivara do Patrício. Capivara? É, chega um zoológico inteiro. Chega daqui em Marte, velho. Daqui a pouco também vamos ler as mensagens que você manda através do nosso Twitter, no @estádio97. @estádio97. Mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá, Sombra. Não acredito. É verdade, juro por Deus. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos não. Imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá agora no busão, você que tá agora no metrô, tá no trem da CPTM, tá com aquele sovaco na cara daquela senhora que tá na tua frente, já tá olhando torto pra você desde a estação Zé do metrô e você já tá na estação Itaquera. Meu Deus do céu, velho. Não faz isso com o pessoal, não. Usa a nova linha de antitranspirantes com 48 horas de proteção da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado que homem. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal. Truvos. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Oi, quem fala? Michael. Michael. Oh, impressionante, Michael Jordan. E é Michael do quê? Michael Douglas. Ah. Mas peraí, Michael Douglas não é aquele nome do cinema que aparece? É viciado em sexo. Assistiu? Ó, vou te falar, o Michael Douglas é monstro. Cara. É monstro, é. O, pô, o Wall Street é demais. O Lobo de Wall Street? Não, o Lobo de Wall Street não. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Tá muito louco, hein, meu? É, na verdade. Pô, o 2 é legal pra caramba. Tem o Gordon Gay. Eu acho um mais legal. Mas o 2 também é bom. O 2 tem uma cena dele que é sensacional, né? É. Que ele vira lá pro bilionário, lá naquela festa lá, do cara que fez ele ir preso. E você viu o filme que o Michael Douglas... Ele propõe um acordo pra ele. Você para de falar as mentiras sobre mim, eu paro de falar as verdades sobre você. É verdade. Gordon Gekko. É, na verdade, eu prefiro quando eu fazer meu nome, não é Johnny, foi muito bom. É demais. Nossa, eu fiz isso também. É, o Jean Charles, outro filme muito bom que eu fiz. Cheiro do Ralo, lembra? É o Cheiro do Ralo. Era visível. Daquele do palhaço também. Tem um filme que é a cara do Mota, mas é um filme bom pra ver, hein? Do Michael Douglas. O Homem Elefante. Que ele faz o papel do pianista lá, acho que é o Liberati lá, o cara que fazia sucesso. O Liberati. Em Las Vegas, né? É o Candelabro, Liberati. Né? O Candelabro chama. Foi um grande artista. Ô, bom amigão. Filme. Oi, não, o Michael Douglas tá vivo. Não, o Liberati. Ah, é, Michael Augusto Douglas do quê? Lima. E quantos anos, amigão? Né? Eu tenho 19. Michael Douglas Lima. Aí quando... estraga, pô. Aí, Michael Douglas é legal. Coloca o Lima no final. Velho, só faltou você ter o Silva. Michael Douglas aí arrebentar. Lima e Silva. Mas é claro que o seu nome é óbvio, deve ser. Outro dia a gente tava falando de homenagens aqui, né? É, mas não. E quem foi a ideia? Quem que é fã do Michael Douglas? Teu pai ou tua mãe? Minha mãe. É que Douglas já é um sobrenome já, vem do meu pai. E ela resolveu juntar só. Olha, ela teve a oportunidade de errar e errou em cheio. Mas desculpa, ela registrou como se escreve mesmo Michael Ou ela escreveu? Michael, isso mesmo. Michael mesmo. Isso. É, porque tem uns que fazem o favor de fazer o Maicon, né? Podia ser pior aí com ele, né? Maicon. Né? Com Y. Tudo errado. M-A-I-K-O-N. Y. Desde pequeno. É M-H-A-Y-A-O-N. Menos mal. Toletre. Tem 19 aí. Toletre. Mano, eu tô entendendo aqui pelo julgamento que eles estão querendo achar que o nome do cara foi uma maioncada, mano. Para, brincadeira. Só gostei dessa piada. Ô, Michael, e qual bairro? Pode dar manhoncada. Eu sou do Jardim Veloso. Oi, desculpa, não entendemos nada. Jardim Veloso. Jardim Veloso. Fica perto do Jardim Caetano, do Parque Caetano. Na verdade, é uma coisa que chama a gente ou não, na verdade. É Osasco. Isso mesmo, bem. Cidade de Osso. Onde foi? Eu morava na Vila Yara, mas eu trampava aí. Onde foi feito aquele filme lá, Velozes e Furiosos? Tem várias empresas aqui, eu sei. Boa, gente. E por exemplo, quando ele diz, gosto muito de você, Leãozinho, ou não, pode ser um sinônimo da parabólica que está longe ou perto das nossas informações. Ou não, é algo maravilhoso da Divina Luz. Você gosta do Caetano, velho? Porque o RG é o nosso homem. Gosta. É o nosso homem MPB. Caetano antigo. Mas se tá assim, olha, tá caindo do penhasco. Tá caindo do penhasco. Não, tem verdade, dois artistas. Generosidade. Tem Chico e Caetano. Qual você salva? Olá, Chico. Chico, você é meio fã do Chico, né? É. Eu dou uma de João seus dois braços. Caetano, aí os dois. Caetano tenta voar. E você, Benjamin? Aí os dois, velho. Tá lá num penhasco. Puta, de repente os dois escorregam, Chico e Caetano. E os dois, você segura os dois, um em cada mão, mas você só tem força pra resgatar um. Qual você solta? O penhasco eu salvo. Como assim? Você deixa os caras cair, meu. Eu salvo o penhasco. Você salva o penhasco? É ruim, nossa. Que maldade. Por exemplo, eu penso que é um ícone da música brasileira. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois pra não estar sozinho. Só pra não deixar passar, soletrinco. Eu não falei isso. Eu ia falar ícone e errou. Porque é o seguinte, tem uns negócios aqui, as pessoas, todo mundo é obrigado a gostar de MPB. É chato, cara. Uma música chata, umas letras chatas, eu não gosto. Liberdade de expressão, você tem todo o direito de não gostar de nada disso. Os caras acham o João Gilberto um deus, é chato, cara, chato. Mas você se sente às vezes reprimido porque as pessoas te criticam? Ele dá bloco. Mas música brasileira, a maioria... Há quantos anos o Chico Buarque, Caetano Veloso, não faz uma música decente? Ah, mas o decente é uma coisa... Nossa, uma música boa, só que não tem... Também eu curto, não. Eu não escuto, é diferente. Eu também não gosto, não. Inclusive, quem começou a MPB aqui no Brasil foi o Raça Negra, todo mundo sabe disso. E ali começou a música, e assim veio, não é verdade? Mas o Roberto Carlos eu acho um monstro, esse sim, Roberto Carlos eu sou fã. Nossa, isso aí me dá aula de cara. Roberto Carlos é chato. Ó, presta atenção na letra. Na verdade, eu lutava contra a ditadura, hoje sou simpático a ela, é uma coisa que me... Esse é o famoso meio copo cheio e vazio, né? Não tem jeito. Como é que você vai discutir música? Isso é uma poesia maravilhosa. Não tem jeito. A gosto é igual bunda, velho. Música é igual comida, cara. É claro. Você não vai me convencer a comer nunca chuchu. Ô, Michael. Se ele fosse tão ruim, não vendia tanto, cara. Eu não gosto, mas é que sabe qual é o problema? É que chuchu é como uma música sem som. Mas tem gente que gosta. Não dá pra gostar, ou não gostar. Não existe sabor. Por exemplo, se eu tivesse que pegar o João Gilberto. Chuchu é tão sem graça que é uma música sem som. Se eu tivesse que pegar o João Gilberto, eu colocaria como chuchu, entendeu? Entendi. Que é chato. Mas você iria a um show do Caetano Veloso hoje? Se fosse com as músicas antigas, sim. A música nova. Não, mas ele sempre toca. Mas não tem música nova. Ele sempre toca. Lógico que tem. Tem e vende, você quer saber. Tem e vende. Tem, lógico que tem. Quantos anos o Caetano Veloso não lançou um CD? Lógico que tem. Lançou ano passado, tava fazendo um show. Por exemplo, eu fui no show do Chico Buarque. Lá no... Inclusive foi você que me... No HSBC. Me presenteou com o ingresso. Ah, se foi lá no HSBC, quem presenteou foi o Christian. Mas era Eu só fui o meio pra chegar. O HSBC não é Chico, né? Eram músicas novas, pô. Cara, né? Pra mim é tudo igual. Na verdade, a baianidade de Caetano, que também tem coisas maravilhosas dentro da cultura sonora brasileira, é importante. Mas no fim do ano o Caetano ganhou um prêmio internacional aí, pelo último disco dele. Mas tudo bem, gente, mas o cara não é obrigado a gostar. Pode. É um Michael. Ícone, mas não clima. Manda, mano. Você trabalha com alguma coisa, amigão? Sim. O que você faz da vida? Coisas erradas? Tudo dentro da legalidade. Manda de asa delta. Isso às vezes é um ponto de vista. Com 19 anos, parabéns. Com asa delta você não anda, não, porque, né? Porque olha, pra achar um trabalhando hoje com 19 anos, tá difícil. Pô, eu comecei com 14, velho. O que você faz da vida, amigo? Tá mole, não. Eu sou analista programador. O que faria o analista programador? Programa, mano. Analise programa. Ah, não, depende. Tem gente que faz programa e não é analisa de porra nenhuma. É verdade, eu não sou analista. Mas é pra ele falar, gente. Qual que é, amigo? O que você faz aí? Qual a empresa? Qual é o teu cargo? Você faz o que aí? Vamos ver. Meu cargo é analista programador, né? Desenvolvo sites, portais corporativos aí, né? Que nem o site de energia. E eu trabalho na empresa que chama Acesso, né? Quanto você cobra pra fazer um site, velho? Preço, assim, em média eu não sei mesmo, mano. Mas com a parte comercial, eu só faço a... Põe a mão na massa, né? Deixa eu te falar, essa sua empresa Acesso, o Palmeiras usou bastante nos últimos anos, viu, cara? Era Acesso, cliente assíduo. Foi Acesso pra caramba, quase que esse ano vai de novo. Cliente assíduo. Falou Palmeiras, Acesso caiu. Palmeiras, é brincadeira. Tadinho. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, olha aí. Próximo. Caiu, velho. Alô? Alô? Quem fala? É o Gustavo. Gustavo do quê? Gustavo Cotrim. Gustavo Cotrim, só isso? Gustavo Cotrim subiu. Nossa. Onde? Quê? Subiu, o gato subiu no telhado. Subiu? Subiu? Subiu, cara, subiu. Sobrenome japonês, pô. Ai. Ah, não, não fala isso. Ô, amigão, e quantos anos? Tenho 3.2, RG. Hoje, RG. Como é hoje? Hoje não. Agora viu o comendador. Eu gostava antigamente. O que foi? Chegava da escola, ligava a televisão, ia assistir aqueles filmes de Far West. Aí o cara tirava o revólver do Cotrim. Era legal pra caramba. É coldre? Não era coldre? O que eu falei? Cotrim. Mas tá relacionado. O que você gostava na época? Era o Paladino do Oeste? Bonanza. Roy Rogers. O que você gostava? Bonanza, Roy Rogers. Não, Bonanza foi da minha infância. A sua infância. Lógico que foi. Batmasterson. Ô, RG, é verdade que o Papillon comia barata? Sim. O Papillon? Mentira, que o Papillon comia barata. Oi, como? O mano tem nojo. E com todo o prazer. Aí, mano, o Papillon comia barata, velho. E com todo o prazer. Ele pegava com aquela unhazinha dele suja. Mas, velho, você comeria barata, RG? Mas, velho. Se tiver. Você tá falando aí desses filmes aí, eu lembro também, né? Era na Record, domingo à noite, passava tudo com esses filmes aí, né? Era Laramie, Bonanza, Laredo, Chaparral. Bonanza e Chaparral era muito legal. Era muito legal, da hora. Era muito bacana mesmo, cara. Da hora. Muito show de bola, mas é papo de velho, né? Nós estamos ficando velho, né? O cara tem 19 anos, ele nem sabe do que nós estamos falando. Hoje em dia tem o Big Brother Brasil começando amanhã. Aqui é 3.2. 3.2. Ah, 3.2. Mas também não viu, mano. Aí, ó. É uma viagem no tempo, velho. Nossa, a molecada nem sabe. E depois que passava, às quartas à noite, por exemplo, aí passava jogo. E geralmente do Rio de Janeiro, com a narração do Silvio Luiz. Verdade. Aonde, balão? Era muito legal. Ah, é na época da Record. Aonde que era isso aí, balão? Eu fazia corrida de cavalo, é isso? Mas o melhor era o James West. RG, essa época era a sapatada da boneca. Só, direto. Mas, velho, pra você matar saudades da sua adolescência. Abraço, Marquinhos, grande Marquinhos. Ele bate o mestre. Batmasterson. Aí, Marquinhos, da tua época, mano. Batmasterson. Aí chegar aquela brincadeira. E daqui a 30 anos o nego vai estar discutindo. Puta, lembra do Jack Bauer? É. Ele vai colocar aquele apitinho. Mas o herói usava uma bengalinha, gente? Mas tem umas coisas. Mas tem umas coisas que não tem época mesmo. Pô, sabe esse fim de semana, velho? Eu gravei dois filmes pra ver que foi das antigas. É. Pô, gravei Desejo de Matar com Charles Bronson. Caraca! Desejo de Matar com Charles Bronson. Um ou dois? Não, eu gravei o 1 e o 3. O 2 eu não gravei, não passou. Eu gravei o 1 e o 3. O 3 é o do garoto ou não? Ou é o 2? Acho que é o 2 é o do garoto. um é punk. O garoto explode o carro dentro. Então tem os casos, Desejo de Matar, do Charles Bronson, é caso. Muito, e aqueles muito filmes legal. Do Clint Eastwood, o Dirty Harry. Pô, aquilo é demais, lembra? Sensacional. Make My Day. Claro. Nessa época aí, mano, eu dançava, Johnny Cash com a Dercy Gonçalves, mano. Nessa época aí era tapa na peteca. Mas o ouvinte. Vamos lá, Gustavo. Ô, Gustavo, você fala de qual bairro? Ó, vamos ver se o Dom Benjamino acerta, hein? Vila Monte Alegre. Vila Monte Alegre. Vila Monte Alegre é sacanagem. ABC. Sabe quantos Vila Monte Alegre. Não, sabe quantos Vila Monte Alegre tem em São Paulo? Quantos? Que eu conheço. Não. Só que eu conheço. Não, só o que você conhece. E tem um que é perto de onde eu morava, ali no Jabuca. Olha. Ali perto da saúde. É o que eu falei. Esse é o. GPS mesmo. Você sabe a origem do nome do bairro? Saúde? Da Vila Monte Alegre? Ah, não. Saúde eu sei. Não é. É que tinha uma... Não, é verdade. Tinha uma única lotérica. E todo mundo que ia fazer aposta ia nessa única lotérica lá. E uma vez, uns caras fizeram lá um bolão de 30 caras. E os 30 ganharam. Aí o cara chegou... O que é aquele bairro? Vila Monte Alegre. Monte Alegre. Que os 30 ganharam. Ah! Meu Deus. E hoje são muito ricos. Tem fazendo história. Muito ricos. Olha. Pensei que era uma outra situação. A escola tá boa. Contaminado. Olá, tudo bem? Essa noite no Record Espetacular. Aprende com ele. No domingo espetacular da Record, a história do Monte Alegre. Olá, tudo bem? Vai, amigo. É bem da Record. Segue, mano. Você trabalha com o quê? Eu sou auditor. Tá aí pra pegar o seu. Verdade, meu lindo. Faça o favor de falar pra mim que você não viu nada, viu? Por favor. Não sei de nada, não vi nada. Por favor, eu tô consternado até agora. Mataram o rapaz com a dose delta. Ô, amigão, e em 2015 o bicho começou pegando ou tá tranquilo? Tá light ainda? Não, cara. Pra vida de auditor não é mole, não. A gente já começa. Já é o ano inteiro trabalho duro, né? Mesmo qual porque... foi a pior pista que você pegou em uma empresa aí, velho? Não precisa falar nomes aí, mas cite a situação. O pior rabanete que você pegou. Qual aí? Foi a pior bomba que você pegou dentro de uma empresa? Ah, geralmente é bomba gigante, eu não trato não, mas você pega muito funcionário que faz coisas assim que... Às vezes o próprio funcionário não sabe que ele tá fazendo alguma coisa errada e... Na verdade, não conhece a política. Isso empresa, aconteceu tá? comigo, eu não sabia que tava fazendo alguma coisa. Eu não sabia, eu não vi nada. Não, e ele, como o próprio tá companheiro dele, existe funcionário que não sabe o que tava fazendo. Eu sabe. Não vi. Claro, eu não tenho culpa de claro. Nada. Não, eu não vi tá nada, certo, não sei de bem. Nada. Tá certo. E ô amigo, torce pra quem? Ô vó, é nóis, vó. Ô, tá vazando, ó. Ô, vó. Tá se dormindo, liga, calma, vó. Acorda, vó. Acorda, vó. Que é Parmeira, vó. Ah. Fala, meu querido, tudo bem? Ô, vó, se liga. Não, a vó tava escutando. A vó né? tava dormindo. Tá dormindo. Essa vó, essa velha. Tem hora que a vó tá escutando. É, o pessoal fala, mas escuta. Ô, vó e ouvinte, saiu a lista do corte aí. Ah, saiu, Norberto? Algumas aqui, ó. Quem que é Norberto? Norberto? É você? É eu. Corta pra mim os jogadores, por vai favor. Vai lá, moito. Gabriel vai. Dias. Vai lá. Zagueiro. Lucas Morelato. O quê? Esse aí eu nem sabia. Morelato? Você não conhecia? É Morelato. Ah. Thiago Real. Thiago Cruzeiro vai longe. Empresta pra portuguesa, vó. Thiago tá, Real empresta. É passou pelo Náutico, Goiás. Ô, vó, empresta pra Luz, ele seria capitão, ó. Vinícius. Graças, olha, deixa ele correndo na marginal que ele não para nunca mais. Manda pra Luz. Patrick Vieira. Tá bem? Eu não. Ó, viu, Moita? Esse não foi o que era da base do Palmeiras? Então, os que o Domênico disse que seria o novo Vieira? Não, ele é bom jogador. Eu duvido. Agora, vocês não lembram disso? Mandou o Patrick Vieira embora? Falou. Os palmeirenses. Não, não mandou embora. Ele tá. Não vai forte, fazer parte do elenco. Os palmeirenses em Deus, ele é o Rive. Corta pra mim. Ele é o Rive. Nossa, o Domênico aqui, meu, ele só faltava fazer até que lançar os bonequinhos do Patrick Vieira. Ele fala, por que não joga, porra? É. O Dodô tem consciência, duvido. É. E o último, mais? Rodolfo. Esse aí é outro que veio. Rodolfo? Ele veio do Rio. Centroavante. Ele veio do Rio Claro, Somba. Nossa. Ele veio do Rio Claro, aí diziam. Cortou nada. É o novo Neymar do interior. Não sei o que mais. Meu Rio! Cortou um novo horizontino da vida. É. Eu posso falar? O que você achou, ouvinte? Todos esses jogariam na portuguesa. Todos eles. Ouvinte, o que você achou? Ouvinte, vai, Gustavo. Vai, chama de pelo nome, Gustavo. Vai, Gustavo. Eu achei bom o corte. Eu gostei do pessoal. Dá pra você ver que os cortes foram necessários mesmo, né? Aquele segundo tempo do Palmeiras, contra o time do Shandong lá, quando entraram os reservas, você vê que o time caiu bastante. E apesar de do primeiro tempo o pessoal ainda não estava muito entrosado, tal, não tem muito tempo ainda de treino, dá para ver que as contratações novas aí tem muito mais qualidade do que esse elenco do Palmeiras do ano passado, né? Esse Lucas entrou bem, o Leandro Pereira. É, o Pereira agora, né? O Palmeiras é o Pereira. Ele vai fazer gol, você vai ver, vai cansar de fazer gol, viu? Vocês vão ver. Vocês vão ver. É ruim. Porque ele vai cansar e vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais, né? Porque ele vai ter batendo o Cristiano Ronaldo, já vai falar, chega. Ô, Gustavo. Acho que vai fazer gol sim esse cara aí. Eu tô dizendo. Não, você não acha que ficou chato essa situação aí do Valdívia? Declarar assim, tipo, fez uma mensagem pro fisioterapeuta cubano lá dele. Ah, se você tivesse aqui eu já tava jogando, etc. Nossa, e tal. Não vi. Nem com mais médico cubano, nem com mais médico. Se o cara for pra Boston, ele vai melhorar. Não tem jeito, o Valdívia ou é uma vontade, podre mesmo, eu não sei o que que é. Apesar de ele entrar aí, o Benja não concorda muito, mas eu acho que realmente quando ele entra, o Palmeiras tem uma cara diferente, mas... não sei, eu acho que já deu o tempo dele no Palmeiras. Você viu que o Oswaldo já tá falando em tirar ele de ser capitão, né? Hã? Para os capitão do Palmeiras, o Zé Roberto. Mas um capitão é o cara que tem que estar muito mais assíduo no campo, cara. Você vai deixar a condição de capitão para um cara que não joga? Agora eu fiquei surpreendido do Zé Roberto de entrar e já ganhar a faixa de capitão, né? Ah, o Zé Roberto. Ah, mas quem é o mais experiente ali do grupo? O Zé Roberto corre bastante, viu? Você vai colocar um cara mais experiente ou você vai colocar um moleque que chegou? Eu acho o Zé Roberto. Ué, mas a melhor contratação do Palmeiras esse ano, agora, até agora, foi o Zé Roberto. Mas eu acho que o Zé Roberto tem que ser o capitão. Foi o do chapéu. O capitão do Palmeiras tem que ser o Valdívia, gente. Mas o Valdívia não tá em campo. Mas esse é o capitão do Palmeiras. Quando todo mundo estiver ali dentro, o capitão tem que ser o Valdívia. Então o capitão vai ser o Zé Roberto. Só volta quase no fim do Paulista. Mano, eu não acho, porque o Zé Vô, ele vai jogar todos os jogos, entendeu? E vai ficar no comando. Mas isso aí é a Zé da grupa, hein, vó? Futebol é movido por ego, futebol é movido por vaidade. Se o Zé Roberto chegar, por exemplo, o Zé Roberto, enquanto o Valdívia não tá em campo lá, ele é o capitão, ele assume a condição. Aí todos os jogos. Depois que chega o Valdívia, aí o Zé Roberto continua com a braçadeira, isso aí dá um azedume. Mas o que tá em campo? O Valdívia queria que chegasse o jogador pra jogar do lado dele? Aí chega o jogador, vai brigar porque chegou o jogador? Não, mas os caras brigam por tarde de capitão. Ô, mano, mas quem vai... O Thiago Silva, gente. Ah, mas jogador de seleção brasileira. Mas todo jogador é, velho. Mas eles só tem um ego, eles são egocêntricos. Não vai jogar pela esquerda agora no Palmeiras? Quem? Vai, lateral esquerdo. Com lateral esquerdo, então. Acho que não vai ficar mais do lado do Valdívia, não. Eu acho que as duas primeiras partidas do Palmeiras, o Roberto começa na lateral. Na hora que começar a pegar um cara rápido nas costas dele, que ele começar a ter que correr mesmo e ver que não dá mais... Eu acho que vão arrastar o Zé Roberto. Mano, ele tá correndo como não. É, mas não dá pra ser lateral, não, vovô. A gente tá meio esquerda. Gente, mas ele tem que ser meio esquerda. Para com isso. Eu vi o Zé Roberto atuar de lateral pelo Grêmio, tá certo? Grêmio e Bahia. Não vou me ater a determinados jogos que ele tenha feito também, mas eu vi. Grêmio e Bahia. Mas ele tomou uma meia-lua, o famoso drible da vaca, daquele William Barbio, velho, que ele ficou sem pai, sem mãe na situação. O Zé Roberto, que ele é um cara que se condiciona, que é um cara... Um dia ficou de 4 no Pacaembu, que o Edilson deixou. Ai, que jogo delícia! Aí é o Edilson, né? Ah, mas não posso pegar num lance, pô. Não é isso, Benji. Não é isso. Eu não tô falando que não é, que você pegou a conversa andando e você não entendeu o que foi utilizado no contexto. Mas você sempre fala dessa jogada. Não é isso, Benji. O Zé Roberto, ele já não tem o mesmo preparo físico quando ele tinha 17 anos. Isso é óbvio. Por mais que ele se cuide, uma hora o corpo acusa. Mas ele tem o mesmo... O Zé Roberto vai render, na minha opinião, muito mais no meio-campo do Palmeiras do que na lateral. Na lateral, inclusive, você mata o Zé Roberto, velho. Mas isso é claro, mano. Porque o cara muitas vezes tem que correr atrás de atacante, velho. Tem que saber o treinador que tá vendo. Deixa eu só dar uma opinião. No jogo do contra o Xangão, eu acho que o Zé Vô deveria jogar no meio. Porque jogou o Mendilesmo. Então, assim, era melhor ele armando a jogada do que o João Pablo. Aquele menino do Palmeiras, do lateral esquerdo, se você puser o Zé Roberto na esquerda, você vai tirar o cara do time. O Vitor Luiz? Joga bem esse moleque, dá uma chance pro cara. O João Pablo também joga bem. Então, dois meninos aí que tem um futebol aí promissor, eles vão ser sacados pra colocar o Zé Roberto numa posição que já não é mais a dele faz tempo. O Filipão colocava na lateral esquerda porque jogava com 3 zagueiros, 2 volantes, 360 caras e soltava o Zé Roberto. Agora, ter que marcar lá atrás, não dá mais o Zé Roberto jogar lateral esquerdo. E outra, Portuga, quando você não tem a opção, você fala, putz, eu não tenho um lateral esquerdo. Pô, meus laterais são uma porcaria. Eu não sei se o amigão aí concorda, é Gustavo, né? Norberto. É, Gustavo. Gustavo. É, Gustavo. É... Pra avó, todo mundo é Norberto. Eu não sei se você concorda, ô Gustavo, mas o negócio é o seguinte, o Palmeiras ele tem dois laterais aí que são promissores, e você colocar o Zé Roberto ali, você tira a chance do moleque jogar. A partir do momento que você coloca o Zé Roberto no meio, o cara se poupa, porque ele não vai precisar ficar correndo igual lateral, correndo atrás de atacante. Soletre igual. Igual não dá, né? Ele não vai precisar ficar correndo igual um lateral esquerdo ali, que talvez tenha um vigor físico melhor que o dele hoje. E ele se poupa jogando no meio campo, que é a posição que hoje ele rende mais. O Zé Roberto é um cara de qualidade, ele tem um bom passe, ele chega na frente do gol, ele chuta bem também. Pô, colocar o moleque pra ficar correndo aí atrás, sei lá. Mas é isso que eu digo, dependendo... Ó, no sábado, o Zé Vô devia jogar no meio. Agora, o Norberto... Não só no sábado, sempre. O Parmeira, no sábado, você ia jogar de centroavante. O Parmeira apresentou hoje o Alan Patrick, é isso o nome? É Patrick. E o Jackson, que é o zagueiro, o é meia. E o Raider, o Moita lá, ele também já tá treinando e vai apresentar. O que você acha que falta ainda pro time do Palmeiras ficar maravilhoso, de bom? Eu acho que não falta nada, falta treino só agora. Acho que agora falta treino. Chegaram as peças que o Palmeiras precisava, chegou atacante, chegou meia, chegou zagueiro, chegou lateral. Agora, acho que a torcida do Palmeiras já... Tá satisfeita já com ainda vai vir o Afrouxa lá, vai chegar também, parece. Quem é Afrouxa? O volante do... Ah, o Arouca. É esse aí, o Arouca, também vai chegar, né? Aí, o Gabriel, o Amaral, vai ficar uma disputa boa, né? Se chegar... Não, aí o time do Palmeiras tá competitivo pra 2015. Aí, realmente só falta treino e... Dedicação, né, desse pessoal novo que tá entrando agora. Sabe o que acontece? O Palmeiras, vovó, desculpa, o Palmeiras é de uma coisa que a torcida já não tem mais há muito tempo, que é paciência. Não, precisa de título. Acredito que o Oswaldo pode até fazer um bom trabalho, mas não é do dia pra noite. Vai começar jogando alguns jogos, né, no Paulista, vai até ganhar. Aí, de repente, pega a Ponte Preta fora. Vamos colocar um jogo um pouco mais complicado. Vai ser natural se perder o jogo. Mas só que aí o nego vai falar, também contratou um monte de cara e não consegue ganhar. Não, depende da sequência. Calma, se for uma sequência tipo seis jogos de derrota, aí acontece, aí começa a virar. Mas é normal o Palmeiras sair pra um jogo um pouco mais difícil perder. Tem que ter, mas o Palmeiras só tem o Paulista pra jogar. Tem que ter calma. Ô, Gustavo. Fala, Sobra. Pô, cara, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá? Já tá. Valeu, tá... Sobra. Pode fazer o merchan aí? Pode. Manda. Ó, HDI é de bate pronto. Ganhou bolsa térmica da HDI. Parabéns. BV Financeira, bons negócios pra você. Não há prêmios da BV Financeira no momento. E... Só mas esses são bons negócios mesmo. Só ali a Bozano me garante um barbear fenomenal. Você ganhou um kit Bozano, parabéns. Tá anotando aí os aviões do estádio 97 passando? Anota aí, anota aí. Tô anotando, né? Hoje eu não consegui anotar, porque tava no trabalho, não tava conseguindo pra vocês, só liguei agora que depois que eu saí, Mas será que é legal ir pra Barcelona pra ver Barcelona e Real Madrid, cara? Olha, eu já fui pra Barcelona. Barcelona é sensacional. Todo mundo fala que é legal. Cidade excelente, cidade de praia, mulherada bonita pra caramba. Cidade linda. É verdade. Todo mundo fala. O Mota não deve ter gostado muito dessa parte da mulherada, mas... Você que pensa, né? A mulherada lá é show de bola. Tem mulher bonita lá, velho? Tem muita mulher, muito turista, muito jovem fazendo mochilão pra pular. Sensacional. E o Norberto, só pra avisar, o Palmeiras acabou de anunciar domingo, vai jogar contra o Red Bull no estádio da Arena do Palmeiras. De novo? É, toda hora agora. É amistoso que não vale ponto. Então tá bom. É, só não pode deixar o pessoal se quebrar agora, né, vó? Não, mas se for o Mendieta, olha, se eu sou o nobre, eu contrato o cara do Red Bull, fala, pega o Mendieta, aí eu não tenho trabalho aqui. Ô, amigão, então, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, fiquem valeu, sempre abração, com a gente, tá abração bom? Abração aí, ó, queria dar um abraço especial aí pro Benja. Benja, tá por aí? Tô aqui. Ah, Benja, meu irmão, ele tava se formando em jornalismo ali pelo Mackenzie, e um dia ele precisou fazer um trabalho. Tem energia, conheceu vocês todos e fez uma entrevista contigo aí, foi super elogiado aí, o Felipe Cotrim, tá? Falou bem do pessoal aí e da receptividade que ele teve aí na hora de fazer que esse legal, trabalho. Mas o Benja não lembra legal, irmão. Cara. Mande um abração pra ele. Sabe quem. E aqui nem é PUC também, viu, Benja? Aqui também é PUC, apesar do meu irmão ser Mackenzie, eu sou da PUC também. Né? E eu fiz colegial no Mackenzie e faculdade na PUC. É, você viu que era bom e mudou pra PUC. Eu nem estudei na PUC, mas eu sempre ia lá. E olha, você que é palmeirense só pra terminar. Ó, meu Cotrim. O que eu aparecia de vez em quando lá na PUC mesmo. Viu? É verdade, Tobias tá lá todo dia, viu, Tobias? Ô, Cotrim, só pra terminar, oi. Isso que é palmeirense? O que o Paulo Nobre botou de dinheiro no Palmeiras, um bilionário chinês comprou hoje 20% Atlético de Madrid, né? Das ações do Atlético de Madrid por 40 milhões Caraca, de euros. Caraca, velho. 40 milhões de euros um bilionário Nossa, chinês. 20% das ações. Aí, do Paulo Nobre, fez um mau negócio, hein, velho? É, podia estar com o Atlético de Madrid. Porra. Podia estar com o Simeone e técnico de um Osvaldinho. Podia estar com o Simeone lá, velho. Ah, é. Que mau negócio, hein, Paulo Nobre? Vai se ferrar, bem Gustavo, melhor ficar aqui. Tudo de bom pra você, cara. Fica aí, 2015. Com o Estádio 97 aqui na Energia, tá bom? Valeu, sobre... Valeu, cara, um abraço! Abraço. Ó, a gente tá falando dessa promoção aqui, se liga. A Energia 97 abre 2015 voando alto! E te leva pra assistir o maior clássico do planeta, Barcelona. E Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola. É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, $2. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, de avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Agência Catalana de Turismo. Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Eu também quero ir nesse aí, menino. Que jogo sensacional. Só o Estádio 97 para te levar a assistir Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo lá, meu. A disputa é brava. O Campeonato Espanhol tá uma maravilha. Aí você fala, como faz pra concorrer a essa viagem? Com direito acompanhante. Com direito acompanhante. Preste atenção. Durante o Estádio 97, a gente solta o efeito aqui sonoro do avião, ó. Vou soltar, ó, aliás, dica, hein? Tô soltando hoje pela primeira vez. Se liga, ó. Ó, se liga. Esse é o avião do Estádio 97, tá passando, então anota aí, hoje já passou uma vez, tá? Dia 19 de janeiro, já passou uma vez, tá? Então você anota. Porque como que faz o negócio? Você precisa anotar quantas vezes você ouviu o avião do Estádio 97 passando durante o programa. Passando durante o programa, tá? Por exemplo, hoje já foi uma vez. Aí você fala, mas eu preciso anotar todos os dias até o final da promoção? Não. Você escolhe um dia que você está ouvindo o Estádio 97 e anota lá, por exemplo, hoje é dia 19 de janeiro, já passou uma vez. Vamos, provavelmente passaremos mais vezes até o final do programa. Aí quando chegar no dia 2 de março, o primeiro ouvinte a entrar no ar e acertar, por exemplo, o ouvinte vai ter o direito de entrar no ar e vai chegar e falar assim, olha gente, eu ouvi o Estádio 97 no dia 19 de janeiro, por exemplo, e eu ouvi o avião passando 3 vezes naquele dia. Aí, se tiver acertado realmente, se? Vai viajar para Barcelona com direito a acompanhante, cara. Jesus, vai assistir Barcelona e Real Madrid, vai poder curtir atrações da Catalunha. Você sabe que tem muita gente que fala de fazer compras, né? E pensa logo nos Estados Unidos. Barcelona é um centro de compras maravilhoso. Barcelona tem um centro de compras que é sensacional, cara. Você vai adorar Barcelona, você vai curtir. Na região da Catalunha tem lugares maravilhosos. Lá tem um lugar que é o Shopping Line de Barcelona. Sim. É um caminho com mais de 5 quilômetros, só com lojas sensacionais. Você tem que ir. Se você ganhar, você tem que visitar. É muito bacana. Boa, tá? É muito legal, cara, fazer compra. Hoje já passou uma vez o avião. Hoje legal. Já passou. Vá anotando aí. Por exemplo, amanhã, se você estiver ouvindo o Estádio 97, anota amanhã. Todo dia que você ouvir, dá uma anotadinha. Pra aí você ter aí um leque grande de opções e dias com o número de aviões que você ouviu passando. Cara, Barcelona é bacana. Fui ontem demais, pra lá. É demais. Fiz um bate-volta. Comprei um lugarzinho bacana chamado Camp Nou. Bate-volta? Que lugar legal. O que você comprou? Um lugarzinho bacaninha, aconchegante, chamado Camp Nou. Um lugarzinho, pequenininho, bacaninha. Exatamente, jogar bola. Pra eles jogarem gol a gol. Os meus amiguinhos, exatamente. Pra quando fizer aniversário, eu levar os amiguinhos. Levar, olha que bacana. Sensacional. Cara. É barato? Cara, baratinho, pra levar no bolso. Olha, Então você fala assim, olha, eu quero saber como faz direito a promoção, eu quero ter um entendimento melhor, vá no nosso site 97fm.com.br, lá vai entrar em promoções e você vai ver lá promoção Avião do Estádio 97, que tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa, você Boa. Vai amar, tá? Então vai lá. Bom, um avião já foi. Já foi. E agora, voou. Para a surpresa dos nossos amigões aqui presentes no Estádio 97... É verdade isso mesmo. É, tá aqui, ó. Nós temos uma urna com o nome dos integrantes do Estádio 97 aqui. Sim. Nós vamos, eu vou pedir para uma ouvinte que está aqui fora. A garota. Aliás, a menina é inteligentíssima. Cassandra. Ô, Sombra, mas tem tipo assim, Aguinaldo, Jorge Carmelo, eu tenho mais chance. Tobias. Não. Tobias. Dá pra você pegar todos os seus personagens, ainda pegar os do Porto. Tobias. É uma urna com 500 mil papéis. Porra, tem que alugar uns 30 aviões. Papel pra caixeta. Vamos dar aqui o boa noite pra nossa ouvinte. Tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou a Eva. Eva! E o Adão ficou lá fora? Não, pior que não, porque Adão é o meu irmão gêmeo. Ah! Eva e Adão, menino? Não, Adão e Eva. Eu conheci bastante. Quem nasceu primeiro? Eu. Então é Eva. Eva e Adão. É verdade. Tá certo. Eva, nós estamos aqui com uma urna e você vai ser responsável por puxar o papelzinho que vai dar o nome de quem do Estádio 97 vai viajar para Barcelona para acompanhar o ouvinte vencedor da promoção Avião do Estádio 97, mais o acompanhante do ouvinte. Ok. Beija essa mão aí, hein? Hotel legal. E olha, viajar com o avião da Singapore Airlines é uma delícia. Nossa, é uma delícia. Eu queria ir nessa. É uma delícia. Tem que acompanhar. Com certeza, eu ouço o estádio todos os dias, então é uma oportunidade, né? Inclusive você que às vezes quer viajar para Barcelona, de repente pegar uma boiada legal, entra lá no site da Singapore Airlines, estão com promoções sensacionais, viu? O pessoal da Singapore está sendo com promoções bem bacanas. Eles são muito atenciosos. Eles estão com uma promoção de $788 no trecho de São Paulo a Barcelona, ida e volta, sem taxas de embarque. Aí sim. Caraca. É mais barato que viajar aqui. Aí eu vi vantagem. E do jeito que tá as estradas, mais um pouco aí. Ó, então um pouco depois de Maresias, viu? É. Tá em tempo de pior de que é, não, de voo. Ô, Mota, não tá. Na volta, né? O que teve gente tá... que ficou. Mas você sabe que teve uma temporada aí atrás que alguns amigos aí da minha esposa foram pro litoral, eles ficaram 10 horas, literalmente 10 horas no trânsito. Eu demorei 8 pra descer pro litoral aqui, primeira praia. Mas é assim mesmo. Bom, Eva. Mas vale a pena, né? Eva, veja que. Ah, vale. Demais. Nossa, fica 10 horas no trânsito pra ir pro Litoral Norte. É uma das coisas que eu ainda quero realizar na minha vida. É o mesmo. E pra ficar ilhado? E pra ficar ilhado lá? Nova York, Sombra, ô, Sombra, e pra ficar ilhado lá? Hã? Quando chove, ilhado, dentro da casa. Como diz o Jorge Carmelo, gostosinho. Ainda passa aqueles moleques assim: quer mentex, tio? Quer biju? É. Mas Eva, vejo que você é uma moça muito inteligente. E muito bonita. Muito bonita também. E você agora vai dar o destino de um dos integrantes do Estádio 97. Vamos ver quem que vai acompanhar o ouvinte vencedor para assistir Barcelona. Meu Deus. Boquinha santa sua. Faz o passaporte. Aliás, ó, deixa eu falar um negócio. Boquinha santa sua. Você, ouvinte que quer participar, tem que ter passaporte e válido por no mínimo 6 meses, hein? É, irmão, não vou participar. Porque se não tiver passaporte... Não leva. Não, mas dá pra fazer de emergência. E é legal que o... Mas tem que... Nosso regulamento, o cara tem 48 horas pra apresentar o passaporte aqui pra gente. É, não vai ficar esperando não, porque às vezes, de repente, não consegue não. E se não conseguir o integrante que vai conseguir aí, talvez, embarcar junto com o ouvinte, ele tem direito a mais 2, não é? Quê? O ouvinte, ele pode levar o acompanhante. Se o ouvinte não apresentar, talvez, o passaporte, o integrante, pode ele pode levar mais 2. Ele leva mais 2. O integrante do Estádio 97, ele já tem direito a 3. É legal isso aí. Aí se o ouvinte não apresentar o passaporte, ele levará mais 2. Totalizando 5. Pô, então vamos todo mundo fazer o programa lá, porra. É assim, é que eu não sou o dono da... Se eu fosse... Esta rádio não é minha. Mas vale o Benjamin ganhar. Eu ia fazer uma vinheta. O Benjamin não vale ganhar. Se essa rádio fosse minha... Ô, Benjamin, você não vale ganhar. Eu, você já viaja toda hora, mano. Eu viajo aonde? Não, quem foi pra Nova York agora? Foi um bate-volta lá só pra... De 10 dias. Ah. Ok, bate-volta. Bom, vamos lá, vamos saber quem do Estádio 97 é nós. Vai pra Barcelona Vamos, oh, e que jogo. Barcelona e Real Madrid. Conforto da Singapore Airlines. Um lugar maravilhoso. Barcelona. Vai ganhar o bar, velho. A mão da Eva, é. Vai ganhar o bar. Merecido, se for o bar, merecido. Eva, Eva, Eva. Vai, Bazinho. Suspense. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Eva. Ai, meu Deus. Vai, quem é que vai pra Barcelona com o ouvinte do Estádio 97? Ouvinte esse que saberemos apenas a partir do dia 2 de março. Posso falar? Pode. Olha só, é suspense, hein? Hã? Ah? Quem vai é o... O... Não é, é a... RG número 2. Ah! Ah! Ah! Ah! O que eu falei? Boquinha santa, hein? Meu Deus. Você chupasse o monstro. Boquinha santa, hein? Você tem o passaporte. Deus dá asa pra quem não sabe voar. RG, só uma questão. Você tem passaporte, velho? Ah, nós estamos no dia... Só pra ir pra Santa Isabel. 19 de janeiro. Ah, no dia 25 está na mão. Sério? Boa. Já se cusou, né? Já tinha tirado, não, mandado desculpa, fazer. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A gente acelera o processo. Você vai ter o pra... Você já viajou ao exterior? Pra quem é da mídia, é não. Fácil. Não viajou sempre ao exterior. Sempre me recusei, assim como sempre disse, que se um dia tivesse a oportunidade, eu gostaria de conhecer dois países. Quais? Espanha e Portugal. Olha que beleza, porra. Bom, um é do lado do outro, pega um trem que você vai... RG, eu vou te falar uma coisa. Puta, você viu como eu falei? Eu falei que ia ser ele. E põe a prenda, você tá assim... Passaporte tem que ter sempre na mão. Sempre. Tá aí, legal. Você precisa fugir do país. Obrigado, tá aqui, ó. Obrigado, Eva. Obrigado, obrigado. Oh. E você foi a mão santa. E minhas férias, hein, Bazinho? É verdade. Vai que eu gosto dessa ideia. Já fica lá. Eva. Vai que eu gosto. Ó, por curiosidade, Eva, vamos ver, ó. Tira mais um papel pra ver quem seria o segundo. Não, mas é verdade. Acontece alguma coisa com o RG. Se acontecer, tá zicando, mano. Mas, ô, velho. Isso é egoísta, né? Olha só, você vai pela primeira vez pro exterior. Sim. Você vai pela primeira vez pro exterior pra assistir. Um jogo que é um dos maiores jogos do planeta. Isso é um showdown, né? Uma das maiores rivalidades do mundo. Isso aqui acha que o mundo só existe no Brasil? Você vai ver quando você voltar. Você vai por uma companhia aérea premium, que é sensacional, que é a Singapore Airlines. Se você pode, depois você visita um site da Skytrax e você lê um pouquinho sobre a Singapore Airlines. Legal, legal. É uma das mais premiadas, se não a mais premiada do mundo. E você vai conhecer, além do Camp Nou, o jogo, você vai pra Barcelona, que é uma cidade fantástica, você vai conhecer a região da Catalunha, que é um lugar que... Bom, a Catalunha é pródiga em negócios, em comida. Ó, eu tava lendo uma observação aqui. Pra quem gosta... O Zé que não vai. 50 restaurantes reunindo 60 estrelas na região da Catalunha. Então, pra quem gosta de curtir pra quem gosta de gastronomia, a Catalunha é um lugar sensacional. Legal. Olha, velho, eu vou ver se eu pego uma folga aqui, eu vou comprar passagem e vou ver se eu consigo ir junto. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu posso te garantir que a Catalunha não será a mesma depois da minha ida. Eita! Vamos! Vai ter muita aventura lá. Vai. As ramblas vão chorar. Eles vão conhecer tudo que tem de bom no Brasil. Sabe o que é mais legal? Ele tapa la concha. E como é a primeira vez que você vai fazer uma viagem um pouco mais longa de avião, muitas vezes quando a gente viaja pro exterior, às vezes você quer chegar num destino e você, às vezes por uma questão de economia, por N questões, você acaba tendo que fazer uma ponte, né? Então você fala, preciso ir pra Itália, puta, mas se eu conseguir ir pra Madrid, pegar o avião, fazer uma escala e depois ir pra Itália. Ou e vice-versa. Cara, com esse voo da Singapore, você vai direto São Paulo-Barcelona. Direto. Legal. Não precisa fazer escala. Não precisa fazer escala, isso já é uma coisa que mata a pau. Isso é muito bom. E, velho, você vai poder rever o Neymar, que faz tempo. Meu amigo Cristiano Ronaldo. Agora, tô pensando aqui, velho, Marida vai querer junto, vai ser um fuzuê. Mas aí é sua conta. Sim, lógico, pô. Eva, muito obrigado. Ai, obrigada a vocês. E o Tricolor? Obrigado, Eva. Tô vendo que você tá com a camisa do Tricolor. Sou São Paulo. Você é São Paulo? Tá feliz com o time? Tô começando a me animar. Eu acho que esse ano a gente consegue alguma coisa aí. Acho que esse ano a gente ganha algum título. Tomara. Algum aí, né? Quem sabe? Com certeza. Não é não? Com certeza. Legal. Posso só realizar um sonho? Pode. Pode, claro. É rápido. Sim. Chupa, mano. Ah, sensacional. Responda ou não responda? Não, não, mano. Não. Diz, a resposta vai ser do agrado da Thaís? Não, possivelmente não. Não. Não será do agrado dos ouvintes. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado você. Obrigado mesmo. Coração. Valeu. O programa ao vivo com Eva, um abraço pra você. Manda valeu, um abraço Eva. Também pro Adão lá. Obrigada, beijo. Um abraço, Alan. Tchau, tchau. Beijão. Obrigado. Valeu. Gente, não foi trocadilho bobo, não. Que o irmão dela é irmão dele. É. Chama Adão. Adão. É verdade. Ó, RG, que moral, hein, mano. Caraca, Deus olhou o que você falou. Não caiu agora, a ficha hein? Ainda. Ô, RG, agora você vai se... É verdade, porque o cara quando não viaja pro exterior, é o caso do Domênico. O Domênico fala dos Estados Unidos, aquele é aqui, Estados Unidos, rosnava. Foi a primeira vez pra Disney, velho, pra Disney. Olha que isso, legal, o Domênico hoje em Las Vegas é capaz dele não voltar mais, velho. Tá certo? O cara viaja, Sombra, ele tem noção do que é lógico. Viajar. Aí você tem noção do que é ser bem tratado, RG. Melhor coisa do mundo. Infelizmente, eu gosto do Brasil, eu gosto do Brasil aqui. Porque meus pais, meus amigos estão aqui. Mas infelizmente a gente só tem noção do quanto a gente é bem tratado, Sombra, e conhece lugares legais quando a gente viaja, hein? Eu vou repetir. É, mas não é a questão do ser bem tratado, é a questão também de você respeitar, né? Se você for lá fora. Se você for tirar uma lá, que você tira, que você, ó. Não, mas muitas vezes aqui você trata bem, não é tratado bem. Eu vou repetir pela enésima vez, sim. Pra você que tá em casa, você fala, ah, eu não tenho dinheiro pra viajar. Vende o rim, velho. Não interessa. Tenha um passaporte. Você exatamente. Tem que ter um passaporte, exatamente. Gente. Aparece uma promoção. Aparece uma oportunidade, porra, às vezes de trabalho. Às vezes, qualquer. Sabe, às vezes você pode deixar de ter um negócio por causa de um simples passaporte, que hoje é uma coisa tão fácil de tirar. Passaporte and visto americano, RG. Visto americano também. Porque quando você morre, tá certo? Deus te olha diferente quando você tá ali no purgatório, se você tem um visto americano. Ah, não, pá. É verdade. Ah, mas o americano eu deixo pra você, mano. Ô, velho. Inclusive, RG. O pessoal da Singapore Airlines está te mandando os parabéns. Obrigado, galera. Estamos muito felizes pela sua... Estaremos juntos lá. Estaremos juntos lá. É, e aí, nós. Marcão, abraço. E fazia tempo que valeu, eu já não via uma espanhola, né, irmão? E olha aí, olha aí. Catra. Olha o avião passando aí, ó. Olha aí. Olha, anota aí, 19 de janeiro. Aqui, Só que agora nesse mais avião eu vou. Um avião. É, né? Só que nesse avião eu vou. Agora rapaz. Eu quero ver. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 santa, FM. Né? Oferecimento da BV Financeira. Okay. Boquinha. Olha o RG aqui que o Fábio Alexandre mandou aí, santista. Caramba, Benjamin, que boca divina. Não é à toa que o povo judeu foi escolhido. Tá vendo? Eu falei que você ia. Olha só, amigo, tá começando o ano aí. Você não deu a sorte que deu RG? Ficou apertado aí com as contas, aí tá precisando de dinheiro? Presta atenção. A BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. Olha, a BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. O telefone 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV... Você sempre pode mais, beber. Bom negócio pra você, Zombinha! Estádio 97, também no oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão, pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O oferecimento também da BV, como disse o Benjamin, precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV... Você sempre pode mais. Bom, vamos agora direto, vamos aí agora com o nosso setorista aí, que cuida das coisas do Palmeiras, para saber o que, que rola lá em Palestra. Tem setorista? Temos. Boa noite, Muricy Gamalho. Tudo bom, meu filho? Boa noite para todos vocês aí. Ô, junto aqui, você vê, para ver um trabalho maldito isso aí, meu. Ah, mas sabe que a pessoa fala, como assim, Muricy cobrindo o Palmeiras? Não é. Tá fácil, é só olhar do outro lado do muro e já diz o que, que tá acontecendo no Palmeiras, não é isso, professor? É, tá num problema desgraçado aí com o nosso porteiro aí embaixo, viu, meu? Que é o seguinte, os caras contratam uns caras ruins aí, o Palmeiras, meu. Aí os caras veem aqui o símbolo de São Paulo, o portão que é para aqui. Os caras, não, mas é pra lá, vai pro outro lado lá, pelo amor de Deus. Mas do Palmeiras é antes, né? É um pouco antes. É, mas os caras querem encostar aqui, né, meu? Ninguém é trouxa, né? Quer que vai correr na subida, pelo amor de Deus. Mas, professor, agora você está aqui numa condição de repórter do Estádio 97, precisa trazer as informações do Palmeiras. Eu não sei se vai dar certo não, mas vamos tentar, vai mesmo. Eu fechei contrato com o Márcio, tá recebendo todo mês bonitinho. Ah, é? O Márcio é um chato, né, meu? Já quer fazer contrato. Deixa o Márcio comigo, viu, mano? Foi mirar feliz ano novo no Natal, não terminou até agora. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu falar o seguinte, mano. Não era feliz Páscoa? Palmeiras, primeira manchete aqui é o seguinte, Palmeiras contratou um chinelo, meu. Quem? Como assim? Um tal de Raider, mano. Conhece? Um jogador chamado Raider. É o Raider Matos. É, Raider Matos, o cara veio da Florentina, aquele do Tiririca lá, mano. Florentina Jesus. Na Fiorentina, professor. É, isso aí, esse time italiano aí. Tudo palmeirense, né, meu? Os caras, gente boa. Não sei porque que o único time que eu não consegui ganhar nada foi o Palmeiras, né, meu? Nos últimos anos. Até no Fluminense, que tem a rata, eu ganhei, mas fazer o quê? Já tinha uns ratos caindo do telhado lá. É, o Fluminense acabou também, mas deixa eu falar um negócio do Palmeiras mais aqui. O Palmeiras trouxe o Alan Patrick, tá contente pra caramba aí, porque vai fazer o meio campo lá com o Zé Roberto, com o Valdívia, tá na ilusão que vai jogar, né, meu? Tá na ilusão que vai jogar, todo contentão, todo pimpão, até parece que vai jogar. Bom. Mas se fosse aí agora você tá na condição de repórter cobrindo o Palmeiras. Mas se fosse no São Paulo ele jogava? É, pelo amor de Deus, né, mano? Que no São Paulo não dá pra jogar, que só tem jogador de qualidade, mano. Que esse ano a gente vai ganhar. O Palmeiras é o que sobra, a gente manda pra lá, mano. Pelo amor de Deus, que isso é a cara de qualidade, não mas dá. Mas professor, né? Tem que ser profissional. Não, é profissional, mano. Tem que ser profissional. Por exemplo, o Mocho. O Mocho machucou, meu. Ah, vai ficar uma porrada de dia aí lá, só comendo urina pros caras. Isso é bom pra dar prejuízo pro Paulo Nobre, que levou o Dudu de nós, né, mano? É. Tinha fechado tudo, tava esperando o cara aí, o cara sumiu. Mas isso é para do futebol. Deixa eu falar mais com você, deixa eu outra coisa. O Oswaldo anunciou o corte do mundo de cara ruim que ele não vai levar também. Também, né? O time titular dele já é digno de corte, né, meu? Vai ficar com o que sobrou lá, vai ficar esses caras aí jogando. Mas quem foram os caras cortados? Você tem aí, professor? É, tem uns caras grossos aí, mandou os caras. O Luan não vai jogar, não vai jogar os moleques ruins. O Vinícius não vale nem a pena. Se eu falar o nome dos caras aqui, é bullying. Não, professor. Ah, pelo amor de Deus. Ganhou o Palmeiras, são os caras tudo contentes. Ganhou lá. Ganhou o troféu 3 vezes sem juro ontem. Ganhou o tal do Gandong Gandong. Ganhou o troféu 3 vezes sem juro aí. Um par de chinês aí. Fizeram um negocinho da China. Fizeram um amistoso, ganharam os caras. Estão comemorando, dizendo que vão ganhar tudo. Aquele negócio de sempre, né, meu? Até vem a primeira porrada contra a Ferroviária no Campeonato Paulista. Ô, velho, será que tá dando certo esse negócio de repórter, de ser turista aí? Não sei, não, mas vai arrumar uma encrenca federal. Não, mas pelo amor de Deus. Eu só quero ver quem que tá cobrindo o São Paulo. Vai arrumar uma encrenca. Outra coisa, que anunciaram outro amistoso que vão jogar contra o Pitbull Brasil aí. Vão jogar com esses caras aí, vai, capaz que perca, viu? Como assim? Mas o senhor tá muito tendencioso. Ô, professor Murici, tá cobrindo aí o Palmeiras, mas tem que trazer a informação, mas tá só chincalhando. Acho que a notícia é boa, mas eu falar do São Paulo mesmo. O Palmeiras é notícia ruim. Acho que eu falei o quê? Não, a vovó nem comentou suas notícias. Você fica falando do Palmeiras, a vovó tá quietinha. Não, a vovó tá brava aqui, vovó. É, mas é a realidade. É a realidade, não ganha nada, tá ruim. Pra mim receber, foi um puta de um trampo aí com o Paulo Nobre, quis parcelar, o negócio foi difícil. Fala em receber, né, professor? Santos lá também nada, né, de pagar, né? Acho, é verdade. Tem que colocar no pau, viu, RG? Desculpa aí, já coloquei. Ô, professor, você tá arrumando encrenca aí, velho. Vai cuidar da sua vida lá, do seu time, pô. Os caras me mandaram. Ó, a sorte que os caras me mandaram embora naquela época lá, que me mandaram embora por telefone, né, meu? Vai ficar detonando todo mundo agora? É, o Santos me mandou embora por telefone. Se fosse hoje, não ia conseguir me mandar embora, porque não paga a conta, né, meu? Sorte foi essa, hein? Ah, mas não tô muito bom, não. Quero só agradecer vocês aí, a força que vocês estão dando. Tá bom, professor. A força que vocês estão dando pro menino aí, tá na escola de DJ, né? Quem? Menino aí, meu filho, pô. Ah, o Fabinho. Tá na escola de DJ, tá nessas de DJ, acho que dá futuro ser DJ agora. Na minha época não tem esse negócio de DJ, na época era disque jockey mesmo, né, meu? É. Na época é diferente, né? É, acho que dá futuro ser DJ. Acho que dá dinheiro. Tomara que dê dinheiro pra não ficar enchendo meu saco. Mas enche o saco à noite lá, tocando? Pô, pelo amor de Deus, esses dias pegou a mesada, comprou tudo de Deep Leak, mano. chupando pirulita, Estranho pra caramba, mas isso aí, do Palmeiras é isso aí, essa desgraça toda aí, que vocês sabem de sempre aí. Então tá bom, valeu. Tá bom? Repórter Murici Gamalho, direto do Palmeiras, um abraço, falou, tchau. Tchau, tchau. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. chupadelivery.com.br. Lembrando, hein, olha, assim que começarem os clássicos, vai começar o Chupa Delivery no estádio, hein? É, assim que começarem os clássicos, vem aí o Chupa Delivery, tá bom? Em breve a gente explica direitinho o que vai acontecer. Vem aí o torneio de pôquer do estádio 97 também. O Benjamin já tá aprendendo a jogar pôquer também, que ele quer jogar. Ele fala, pô, todo judeu joga pôquer, só eu que não. Aliás, Benjamin, que vergonha você, viu? Vou te falar uma coisa. Uma vergonha, hein? Isso é uma vergonha, meu. A vergonha é pra colônia. Pra colônia, os caras deviam ter vergonha de você. Eu não jogo pôquer? É. Também. Você não joga, joga xadrez? Eu não conheço nenhum judeu que não jogue pôquer. É impressionante. Nem xadrez? Só você. Também não? Acho que você não gosta. Nenhum jogo? Nenhum jogo? Eu sou boy, Benjamin. Eu sou boy. E também não gosto de cassino. Também não gosto de cassino. Pô, mas nem pra brincar? Não. Caraca, velho. Eu nunca gostei, difícil, eu não gosto de nada, nada que o dinheiro vai embora fácil. Mas não precisa ser dinheiro. Não, não é assim, não. Cassino é dinheiro. Não, mas você pode jogar xadrez sem jogar apostado. Não, a poker é dinheiro também, a maioria é dinheiro. Ah, pode brincar, velho. Mas tem modalidades diferentes, mas nada a ver. O Fenômeno não ganhou 100 pila, né? É no jogo de carta, no jogo de carta. Ah, você nunca foi na zona, então. Na zona o dinheiro vai muito fácil. Jogo. É verdade. Mas se o cara gastar com prostituição, daqui foi um cara. Então, eu não gosto. Você vai no zonão, o dinheiro vai muito mais rápido do que no cassino. Eu não gosto de jogos de azar. É isso, eu não gosto de jogos de azar. Então, mas se você for. Eles estão certos, se você for na zona e der azar de pegar uma furada, você gastou dinheiro. A conversa é cassino, é jogo, eu não gosto. Acho que dinheiro é uma coisa muito difícil de ganhar pra ir embora tão rápido. Não gosto, não. O Fenômeno ganhou 100 conto, né? 200. Hã? Não, 100. Não, 200 foi o Acari. Ah, dá pras despesas do fim de semana. É. Porra. 200 foi o Acari. O Acari ganhou 200. Dá pras miudezas, né? O Acari ganhou 200. Não, dá pra ir açougue, fazer supermercado, não é, não? Tá 100 mil, depende do Globo. 100 mil depende do tamanho, né? Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você vai fazer o seguro do carro? Ah, não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. E com a HDI você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bater o carro e quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em pouquíssimos minutos. Ah, e também tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o final de janeiro, por exemplo, vai ter um no Litoral Norte, em Caraguatatuba, ali no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Esse aí eu vi lá, tava lá. Se acontecer algum problema, é só passar por lá. Assim, você já volta com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? E pra que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Alô? Alô? Quem fala? É Ricardo Guerreiro e Beno Troiano. Nossa, parece o Mário Gobi. Como é que é? Repete aí, velho. Ricardo Guerreiro Ribeiro Troiano. Vamos. É parente da Claudete Troiano? Renovar com o Guerreiro. Não. É parecido, mas não sou parente, não. Onde tá a Claudete Troiano, hein? Na Gazeta, não tá? Não. Ela tá no arquivo da Gazeta, lá no almoxarifado. Mas, não tá nas fitas de flashback. E a Ione Borges? Não, ela voltou. Ah, ela tem uma que mora nos Estados Unidos. Ela voltou, mas não pra um outro canal aí. Não, tem uma delas que mora nos Estados Unidos. E onde tá o Giro do Guerreiro, vocês lembram? Nossa! Eu lembro. Tomara era um barbudinho, não era? Um barbudinho. Meu Deus do céu. Tomara que bom. Pode falar, Claudete Troiano e Ione Borges era uma dupla style. Ah, hein? Nossa, me lembrava. Lógico que lembro. Imagina. Como não? Foi uma bobagem. Era pequenininho, mano. Imagina. As duas trabalhavam juntas aí recentemente. Vocês não assistem mesmo, TV, velho. Desculpa, vocês estão. Elas malucos. Tentaram voltar de novo, não deram. Você pegou recentemente? Recentemente. Recentemente. O que é recentemente? 5 anos atrás. 5, 10 anos. 10 anos é recentemente. Ah, não. Essa, então, parece essa que uma delas faz um show no, numa TV. Vocês deram a impressão TV que eu nunca vi a mulher no, tem 32 anos, bacana. Você gostava de assistir As Parceirinhas? Ah, chato. Era mulher e você disse. Não vi. Você não viu, mano? Não vi, idiota. Onde você viu, Claudete Troiano e Borges? Como não, Benjamin? Trabalhavam juntas na Gazeta recentemente. Aí, recentemente, 5, 6 anos. Porra, que 5, 6 anos? Eu tenho 32, ô Jegue, faz a conta. Não, mas Claudete Troiano não tá 5, 6 anos. Claudete Troiano, pô, eu tô falando de décadas atrás. Décadas? Quantas décadas? Eu tenho 3 no. Eu acho que Claudete e a década de 80. Se não me engano. Não, sim. Final da década de 80. Tudo bem, mas vamos ver até, até quando. Ela tava até aí nos anos 2000 aí agora, gente. Eu achei o paradeiro do Guerreiro, do Giro do Guerreiro. Onde tá? Ele tá na Record, diretor de internet e novas mídias. Ele tá, ele tá mandando mensagem pra gente. É, pode ser. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui estou aqui com a carreira da Claudete Troiano. Aonde você tá, Sora? Você tá com o quê? Com a carreira da Claudete Troiano. Me chamou, hein? Olha aqui. Ela começou na televisão em 69, na Rede Bandeirantes. Depois ela foi pra Tupi em 74. Fez o programa Mulheres de 80 a 96. Que eu falei? E de 99 aí. A 2000. Aí, idiota. 2000. Mas peraí, 2000, mas você tá louco? Ele tá falando do finalzinho, já não era a mesma coisa. Eu tô falando do auge dela, só falei década de 80. Mas mesmo 2000, pô. Nós estamos em 2015. Nós estamos em 2015. 15 anos. Porra, a gente faz esse programa aqui há 15 anos. Final da década de 90. Mas então não é logo ali. Final da década de 90 até quando? Final da década de 80 até quando, Som? 2000. Ou seja, não, não, teve um, intervalo aí. De 80 a 96 e depois 96. Ou seja, com 96, seu Benjamin Bach. Peraí, 96. Quantos anos você tinha em 96? Tá de brincadeira, nasci em 82, Benjamin. Eu tinha 14 já. Aí, ô, nosso cego, eu não vi. Já tava falando dos prazeres do Sérgio. Ele falou recente. Recente, 2000, são 15 anos o recente dele. 15 anos recente? Vi ou não vi? Vi ou não vi? Não, nada, você nem lembra. Fala bobagem, com 15 anos eu tava vivo já. Não, vivo você tá vivo mais ou menos. Começou a viver, mas tinha uns 26. Agora, vou te falar, hein, com 15 anos assistindo... Com 15 anos eu já tava vivo. Com 15 anos assistindo, eu tava vivo. E a Ione Borges, ela ficou fazendo o programa Mulheres de 80 a 99, direto. Então, é o que eu falei, pô. É. Ele viu esse moleque espedelho. E ela participava do programa Clarice Amaral em desfile, de 72 a 80. Eu lembro disso aí. Ah, e a Claudete foi substituída pela Kátia Fonseca. Isso. Oh, não, a, o primeiro foi pela gastrite, não foi? Ela disse que ela tá na Rede de Vida. Brincadeira. Ah, ela fez as férias do Rony Fon agora em 2014. Ela tá na, né? Diz que ela tá na Rede Vida. Bom, abraço pra minha cunhada que é a produtora do Rony Fon. E mudando de Carol Paganço, hoje foi vendido o apartamento mais caro da história de Nova York. Esse é aquele da frente do Central Park. É, o apartamento. O apartamento foi vendido hoje. Aqui, ó. Se comprar um apartamento na ilha é caro, imagina essa. Um duplex nos andares 89 e 90 foi vendido por 100 milhões de dólares. Mais exato, 100.471.452 dólares. É a residência mais cara já comprada por uma única família na história da cidade. O nome ninguém fala. Dizem que é Jay-Z e da Beyoncé. Ah, quem foi o Jay-Z que comprou? É, eles dois que estavam interessados. Aqui diz que tá. Olha a vista, olha a sala. É, cara, dá pra ter um apartamento desse tamanho também. Diz que era o Jay-Z e a Beyoncé que estavam atrás. Há quem diga que o recorde pode ser batido em breve. Uma cobertura que será avaliada por 130 milhões de dólares. A próxima. Nossa. Meu Deus, hein? Moraria fácil, mas não tem necessidade de ser desse tamanho. Eu vou te falar, tem 6 quartos, 7 banheiros e uma vista incrível do Central Park. Imagina, mas morar ali na frente do Central Park. É, mas dizem que tem um problema que nenhum é suíte. Você tem que sair do quarto pra ir no banheiro. É. Tem que atravessar de toalha o corredor. Mentira, mentira, não existe. Atravessar de toalha o corredor. Velho, na boca, o closet deve ser do tamanho da rádio. Tá de brincadeira, com um apartamento desse, eu abro a janela e mijo lá embaixo. Eu faço igual macaco. Mas você tocou na mão e joga pra baixo. Não, mas aí não é americano. Ah, você é um índio, né? Velho, com um apartamento desse, acho que ela tá preocupada. Ó, é tão alto, o cara tá no 90º andar. É tão alto que até chegar o mijo lá embaixo já secou. Velho. Secou, é verdade, secou. Já secou. Ou secou ou congelou. Bom, depois desse seu comportamento, volta pro ouvinte. Ricardo. Olha, morar na frente do Central Park, meu Deus. Lindo, hein? Imagina, você olha pra baixo e ainda tem a silhueta do John Lennon no chão. Ô, amigo. Tentar imagens da silhueta do John Lennon agora. Quantos quero anos? Imagens da silhueta, velho. É uma fita. Fala, mano. Tem. Quantos anos, amigo? Tenho 30. 30 anos, RG, lá, mano. É. Meu cacete, mano. Tô me vendo lá na Catalunha troiando uma cerveja. Ah, oi, RG. Você tá se liga, velho. Se liga, velho. Degustando um Ramon, RG. Ah, Ramon. Uma sangria, RG. Ramon é experiência. Tava viajando na parede. Um presunto cru, velho. Opa. Vamos junto, RG número 2. Opa. Você tá notando os aviões passando? Pode aí, Ricardo? Tô anotando, hoje já passaram dois, hein? Ah, o louco, cara tá esperto. Aí, é. Louco pra comer uma paella. Quando eu ia pra lá, mas eu não ia muito pra Barcelona, que eu tava em Maria, né? Pronto, você ia. Eu ia pra Estouradas de Maria. Mas ó, dourado não tem, não tem mais dourado. Lógico que tem. Ô, professor, tem, o senhor foi trabalhar lá em Madrid, por exemplo, que não é na região da Catalunha, um lugar muito bonito muito também. Bonito. Mas é, o senhor tinha passaporte pra trabalhar lá, tinha, né? Passaporte eterno. Eu comprei um monte de eterno. Um aviso a todo mundo que tá querendo viajar: tem que ter passaporte. Se não tiver passaporte, não viaja. É, olha o RG. E você que puder, tira aquele com a capa vermelha. Eu não queria falar muito. Boa noite por vocês tudo. Eu sou candidato. O Marco Aurélio Cunha. Rock, de novo. O Marco Aurélio dizia que corintiano não tinha passaporte. E agora? Agora tem. É igual o ouvinte que pode viajar. Agora o Corinthians World Champion. Ganhamos, mano. Mas o aqueles passaportes com 30 dias só. Não, é passaporte de emergência, meu só velho, 30 dias. Aquele torneio que o Corinthians ganhou, que bateu o recorde da Globo, aquele dia ninguém viu novela. Ah, é. Aquele dia, viu? Ô, mano, aquele dia ninguém viu novela, viu, meu velho? O Corinthians foi o World Championship contra o Vasco United. Mas ô amigo, um jogão de bola. Fala, mano. Qual o seu bairro? Vamos ver se o Benjinha vai acertar. É Parque Alves de Lima. Parque o quê? Alves de Lima? Isso. Fala em Alves de Lima, hoje eu li que aquela usina lá, a refinaria lá, Abreu de Lima, vai dar um prejuízo pra Petrobras de 3 bilhões. Só dólar. Passadina? Imagina. Ó, faz parte. Tá bom, meu amigo, mas esse aí que você fala, se não me falha a memória, ele perde a estrada do Mboi Mirim. Acho. É o cara, hein, meu? Eu sou. É o GPS. Não, não, GPS, sou leve, GPS. Recebi propostas tentadoras nos últimos dias, mas disse não. Então é não. Pior, né? Uma foi da Prefeitura de São Paulo. Pra quê? Pra eu ser tipo um guia. Essa é. E a outra foi de um poderoso. Uma poderosa marca aí. Vamos falar, o Google. Ah, chamou? Essa estrada. Vou comprar pra fazer o Benjamaps. Essa estrada tá com o nome errado, né? Duas. Por que a estrada? O Google, porque eu teria que mudar muito hoje a minha vida. Muito, muito, muito. E a prefeitura, por lance que eu não quero me envolver. É melhor não envolver com política, não é legal. Essa estrada tinha que ter outro nome, viu, mano? Você. Qual seria o nome? Bezerro. Por quê? É, M Boemirim, porra, se o Boemirim é bezerro. Um Boemirim é um bezerro. Boa, porra, é verdade. Perguntaram, filho, o Boemirim partiu a Taça São Paulo de Futebol Júnior? Ou porque a Mirim seria Taça São Paulo e Boemirins? É sensacional, pô. Porra, você não contratou ninguém? O Boemirim é o Baby Beef. Mas, ô amigão, você trabalha com o quê? Trabalho com informática, mano. Analista de suporte. Pessoal da informática invadiu. É ti, velho. Como diria o Domênico, é ti, porra. Tá escrito ti, porra. Os ti estão tudo... Oi, é trampo pra você não falta, hein, amigão? Porque o que tem de coisa dando pau na cidade de São Paulo, é ou não é? Ah, isso é verdade. Olha o olhinho do motor. Mano? Os sinais estão tudo fora do ar. Mas você é aquele técnico que só trabalha em horário comercial ou você é aquele cara que dá plantão, você trabalha de madrugada, você dá aquela quebrada de galho se for preciso? Ah, tem de tudo, viu, mano? Quando o servidor para, algum serviço para, tem que estar disponível pra subir tudo de novo, viu, mano? Quanto tempo vocês acham que vai durar essa moda do pau de selfie? Ah, já era. Agora tem o do relógio lá, pô. O drone? Drone lá? Agora... Mas o drone é aquele robozinho que voa. Não, mas ele, você acopla pra tirar foto de cima. Já tá virando febre também. Mas o drone é caro, pô. É, mas... Pô. O pau de selfie deve custar 20 pau aqui, mano. Não, chinês, não. O drone custa 3 mil reais, RG. Esse começou... Não, ele começou caro. Agora que chegou de caminhão aqui na Paulista, ficou baratinho. O drone tá barato? Não, o pau de selfie. Então, custa 20, então. Então, mas... O drone mas custa como... 3 mil. Mas você viu quanto custava quando saiu? Era 100 e pouco. Os caras estão vendendo. Vocês vão ver no carnaval o que vai ter dele tomando tapa de pau de selfie. Ah, vai. No desfile da escola, o cara saca. E provavelmente em breve. Eu tô avisando. Devem proibir a entrada disso em estádio. Já proibiram. Não entra. Já proibiram no campeonato que o São Paulo vai. No torneio lá. Em Amazonas. É, tá proibido. Não entra. Não entra. Estão com medo da violência. Pau de selfie. Mas um pau de selfie no Amazonas é uma flecha, pô. O cara pega a flecha e vai entrar uma flecha no estádio. O cara vai com cipó de selfie. Tá acostumado, né? Cipó, os caras já com escudo. Ô, amigão. Aí, fala aí, mano. Você torce pra quem, brother? É nóis, pô. Timão. Ah, Coringão, mano. Coringão. Ó, amigão. O Corinthians Casual tá aqui em São Paulo, mano. Os caras já chegaram. Que baita homenagem que o Corinthians vai fazer pra eles, hein? Ah, é. Hein, chegou? Repetição de campeão mundial, né, irmão? Não, mas é verdade. O time, mas o time lá joga na Inglaterra em que divisão? Não, eles são amadores, cara. Aí é amador. O Corinthians Casual. É amador. É o time amador, tanto é que os jogadores aqui, o Sobra, tinha uma recepção pra eles no aeroporto. Os caras ficaram emocionados, os caras não esperavam. Eu vou contar pra vocês uma história rápida. Uma história rápida. Infelizmente, teve um final triste. É, a primeira vez que o Corinthians veio jogar no Brasil, quem trouxe foi o Corinthians tinha um conselheiro, chamava Sérgio Terpins, que é irmão do Jacques Terpins, é uma figura fora de série aí. Eu veio aqui na rádio uma vez, o Terpins? Era o Sérgio Terpins, que era irmão gêmeo do Jacques Terpins. E o Sérgio tinha 39 anos na época e o sonho dele era trazer o Corinthians Casual pra vir aqui fazer um jogo. E na véspera do jogo, o Sérgio teve um infarte dentro do ginásio do Parque São Jorge e morreu. Que horror. É? Que horror. Foi. E no dia seguinte, o Jacão entrou no vestiário e ninguém sabia que era irmão gêmeo, todo mundo teve um susto. Então foi ele que teve a ideia na época de trazer a primeira vez. Que loucura. E um dia antes, coitado, teve um infarte e morreu, um infarte fulminante. Sérgio Terpins. É, meus amigos. Porque era o Corinthians que deu, pra quem não sabe, é o Corinthians da Inglaterra que deu origem ao time. Sim, exatamente. Não, então, quando eles chegaram, foi uma recepção tão fantástica que eles ficaram emocionados, porque eles não esperavam. A FIA foi buscar ele e tal, e gritando, vai Corinthians. Imagina, os caras são amadores, imagina. Nem imagina que uma loucura no aeroporto. Ô, mano, você viu que tinha uma foto lá que parecia o Júlio César lá, um dos torcedores lá. Não, dos jogadores dele, do Corinthians Casual, aí lembra muito aí o Júlio César, o goleiro que era do Corinthians aí. E parece que é o craque deles, cara. O braço curto? Não, é. É, mas parecido com você também, viu, mano? Não, isso é legal, cara. É porque muitas pessoas às vezes não sabem. Não, mas as pessoas às vezes não sabem a origem, como começou o time. É, e aí é legal você resgatar esse tipo de situação. Porque os jogadores, eles são amadores lá na Inglaterra, eles jogam sem receber nada, né, Motinho? Eles jogam pelo prazer de jogar. Então, quando você vem aqui e traz um time, tá certo? Que, inclusive, você dá os créditos, porque muitas vezes as pessoas... Não, fizemos o nome Corinthians porque foi inspiração do fulano de tal que ele criou. Não, o Corinthians, ele resgata isso daí mesmo. Fala, não, foi inspirado no Corinthians Casual, da Inglaterra, enfim. É legal, cara, bacana. Inclusive, eles têm uma camiseta toda peculiar, que é meia bege, né, mano? Sim. É bacana mesmo. Mas a primeira camisa do Corinthians, ela não era bege? Era. Era bege, né? Era bege ou era aquele algodão cru? Era. Não, era bege. Bege mesmo? O Corinthians, ele relançou recentemente aí também essa camisa aí e foi muito vendida, cara. Legal. Ela foi ficando branco porque lavava muito e não tinha dinheiro, né, mano? Isso aí. Esse primeiro jogo eu fui com o meu time. 1910 foi nada. Quando esse Corinthians veio pra cá, jogaram alguns ex-jogadores, o Sócrates, o Zenon jogou. No Pacaembu, eu fui nesse jogo. Foi quando show. Eles vieram a primeira vez, foi bonito mesmo. Mas, ô, amigão, aí com relação ao Coringão mesmo, cara. E aí, a expectativa pra esse ano de 2015 é boa? Ah, muito boa, mano. Mesmo com poucas contratações, né? Mas acho que o Tite, ele vai conseguir dar aquela cara de Corinthians que teve na 2012 com o Mundial, mano. É, tomara, né, cara? Porque o time do Corinthians aí, ele tem deixado a desejar. Principalmente o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians, ele jogou muito mal, principalmente contra times pequenos. Times considerados fracos aí, que era até, inclusive, pra pensar em saldo de gols. O Corinthians acabou pegando uma vaga de pré-libertadores justamente por ter sido incompetente. Esse ano você acha que a coisa vai ser diferente? Então, foi o que você falou no começo do programa. Perdeu com um time fraco e ganhou do mais forte lá nos Estados Unidos, né? Então. Mas, amigo, com relação a esses reforços do Corinthians aí, vamos lá. Lateral direita tem o Edilson, meio campo, o Corinthians, ele trouxe o Christian. No ataque tem o Steven Mendoza. E aí, cara, esses reforços que o Corinthians trouxe aí, você acha que vão vingar? Você acha que são jogadores que vem pra ser titular? Ah, mano, ali na lateral direita, ó, seria legal se não tivesse vendido o Ferrugem, cara. Ele é, acho que melhor que o Fagner e o Edilson, cara. Não sei se é a sua opinião também. Tô dizendo que ele foi pro Japão aqui, Ferrugem, né? Rescindiu com o Corinthians. Foi pro Japão. Rescindiu. Entraram num acordo e o Ferrugem foi embora. É, porque o Ferrugem agora ele não teria chance, né, Motinha? Porque o Corinthians na direita, ele já tem o Edilson, que veio do Botafogo, vai brigar pela posição com o Fagner. Levaram o advogado Bombril. E possivelmente aí o Ferrugem ia ficar pra escanteio mesmo, cara. Não, mas não tem 40 de Ferrugem. E o Dracena diz aí, né, mano, que tá bem encaminhado, falta pouca coisa pra acertar, mas não está certo, né? Isso é mais louco. Você gosta do Dracena, amigão? Ah, o Dracena vai ser excelente, mano, porque o meio campo do Corinthians ele é blindado, então ali vai ser ótimo pra ele não vai ter aquela correria, igual ele tinha no Santos, que ele e o Durval ali tinha que fazer quase... Tudo, correto, né, sozinho. É, isso, exatamente. Eu vou falar uma coisa, eu assim, quem gosta, parabéns, mas que Edu Dracena, ele me lembra calça jeans molhada, é um jogador lento, é um jogador que precisa ser protegido. Mas tá desse jeito mesmo? Pergunta pro RG. Calça jeans molhada, lento, precisa ser protegido pra jogar. Sombra, você sabe que outro dia... A gente tem o Ralf, tem ali o Vale tudo bem. Trafixa, tem o Elias Correria. Ok, se você... agora que é um jogador que mas, se pegar um cara rápido, é um cara que não aguenta a marimba, não aguenta. Outro dia um ouvinte nosso, acho que é o Vicente, me escreveu argumentando o porquê a favor de ser do Edu Dracena. E sob certo aspecto, ele tem razão. Ele fala assim, por exemplo, no caso do São Paulo, ouvinte São Paulino. Né? Fala assim, pô, o Edu Dracena do São Paulo devia contratar. Porque o Edu Dracena é um cara experiente. Isso. E ele tem cara de jogador que impõe respeito. Esse é o argumento dele. Porque ele fala assim: você olha a zaga do São Paulo, na opinião dele, por exemplo, Tolói e Edson Silva, não que sejam ruins, não isso. Mas não tem cara de zagueiro que chega lá e fala, pô, tem um xerife lá, tem um cara de ascendência sobre os outros, um cara com experiência lá em de Moçambique, torneio. Eu quero dizer se o cara tem panca, internacional. Tem que ter panca de zagueiro. Esse é o argumento de alguém que vê pelo lado psicológico, pelo lado grupo, pelo lado que não é o Atlético. Acho que chocaria no São Paulo. Chocaria? Eu acho que sim. A galinha, porra. Não, mas então é o Corinthians. Chocaria essa questão de liderança. Eu acho que no São Paulo não sei se funcionaria, não. Acho que até por isso que o Maurício queria o Dracena. Eu posso falar uma coisa, Bati? Fala, Tite. Muito é criticado aquele zagueiro da base, o Felipe. E tu que adora criticar ele no ar. Mas não, eu vejo critico. Um grande potencial. Tu sabe que eu chamei ele em Orlando. E citei uma linda poesia pra explicar a tua situação dele. Eu falei uma poesia de... Vinícius de Moraes, eu falei 7 em cores, de repente. O arco-íris se desata, na água limpa, límpida e contente, do ribeirinho da mata. Ao sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata. Boa, Tite, que baita poesia. Eu falei isso pra ele pra ver se ele entendeu. E ele entendeu? Com certeza, ele falou sim, professor, pode me colocar. Pode me colocar. Exatamente. Mas ô amigão. Fala, mano. E com relação ao Guerreiro, hein, velho, tá preocupado com a saída dele ou não? Acho que ele renova. Ah, eu tô preocupado todo dia, viu? Eu entro no site de esporte pra acompanhar e sempre na expectativa de aparecer aquela notícia que foi renovado, que foi recontratado e nada, viu, mano? Tá pengando, viu? Tá dando medo mesmo, viu? O negócio tá punk, hein, velho? Mas se Deus quiser, ele vai ficar, velho. Deus é corintiano, tá aguardando uma coisa boa pro Corinthians. E pra completar, né, mano? O cara ainda vai lá e faz os dois gols da vitória. É, Sombra. É, tá na cara que tem que recontratar, não tem... Tem saída, é o melhor atacante do Brasil, vocês todo dia comentam que ele é o cara aí que tá nas pistas, né? Que tá deitando e rolando, né? É o cara que tem que recontratar, o Corinthians tá pisando na bola. Pô, mas o cara também tá de conversinha, velho. Pra jogar no Corinthians, aí o cara tinha que levantar a mão pro alto e dar graças a Deus. Por isso que o Guerreiro do ostracismo. Eu entendo também que o Guerreiro é o melhor jogador do Corinthians, etc e tal, mas pelo outro lado, eu também entendo o porquê dessa demora, viu, mano? Porque é o seguinte, primeiro, Corinthians passa por problema financeiro, de dinheiro de caixa à vista, tá difícil. Segundo, será que não tá pintando também aquela preocupação? Olha, tava o Sheik aqui, nós renovamos o Sheik. Depois que renovou, o Sheik sumiu. Vários jogadores que eles mantiveram no elenco, e que depois entraram em clara decadência. O Danilo, o Sheik. Será que não é esse também o receio? Falar assim, olha, vamos meter 5 milhões de dólares de luvas, mais um salário de não sei quantos centenas de mil reais aí. E aí, será que depois não vai entrar num declínio? Sombra, mas olhando pelo outro lado, o Guerreiro, você vê que ele quer ficar, ele quer jogar no Corinthians, ele quer ganhar mais títulos, entendeu? É, então, quer, mas pedindo 7 milhões de dólares, né? Aí até eu que sou mais bobo. Não, mas o cara querer... Continuar no clube já é um ponto positivo também. Às vezes, igual o Sombra falou, renova com um outro jogador e tal, e não dá certo. Mas às vezes tem que ver se o cara também quer ficar, né, meu? Eu tava vendo... Desculpa, Ricardo, mas Não, desculpa, complemente. Depois eu falo. Fala. Não, é isso mesmo. Não, eu tava vendo os comentários de corintiano. Na verdade é que a atuação do Sheik foi horrorosa. Olha, Sombra, o Sheik é o que eu volto a falar aqui. Por isso que eu sou contra a volta do jogador que fez sucesso. O cara, todo mundo, quando o Sheik entra em campo, por mais que ele tenha jogado mal em 2013, todo mundo vai lembrar daquela boa passagem que ele fez em 2012. Todo mundo, pô, o Sheik de 2012, aquele Sheik da final contra o Boca. O cara, Sombra, ele já tem uma idade a mais. Certo. O cara já não tem mais a mesma motivação. O cara, quando volta, por mais que ele tenha brigado, insistido, pegado a bola e ido pra cima, já não é mais aquele Sheik. O Sheik, ele tem aquela característica, Sombra, de cortar pro meio, numa jogada óbvia, que muitas vezes irrita. É meio óbvio o que ele vai fazer ali. E toda hora ele tenta isso. Ele, ao invés de passar a bola, não sei se você quer mostrar serviço pro Tite, falar, ó, vim pra ser titular, eu tenho personalidade, eu chamo o jogo. Uhum. Mas toda hora ele dá aquele cortezinho pro meio e tenta bater. Entendi. Tão, tão manjado a jogada dele aí diante do Bayer Leverkusen, cara, que o zagueiro já nem marcava mais a perna do lado esquerdo, cortava sempre pro lado direito. O zagueiro fala, é pra cá que ele vai bater. E não tem mais o mesmo arranque, né, mano? E ele não toca a bola. Não tem mais o mesmo arranque. E o Sheik, ele é um cara que muitas vezes aí, ele é um cara aí que não é bem quisto pelo elenco, porque quando ele perde a bola, ele fica quieto, abaixa a cabeça. Quando o cara vai tocar pra ele e erra o passe, ele gesticula, ele gosta de querer apontar. Ele fazia muitas vezes o que o Ronaldo goleiro fazia também. Oh. Isso daí pra você arrumar aí um azedume dentro do elenco, aí é dois minutos, cara. Pô, mas é claro que eu joguei sem motivação. Orlando, quer tomar uma cerveja, vê o Mickey. Não tem porra nenhuma pra beber lá. Não tem um prostíbulo lá. Tem um tapa na bunda da mina lá, me expulsaram do Magic... Como do é Magic chama? Kingdom. Vamos expulsar. Qual a motivação pra jogar? Você vai ver agora aqui, pô. O mas bambu, eu gosto muito do Sheik, eu gosto muito de você, Sheik. Ó, referente ao Elias. O que você achou do Tite ter colocado ele como jogava antigamente, mais à frente, tudo? Eu gostei ontem da atuação do Elias, mas jogando mais à frente, sabe? Mais avançado. Então, cara, essa característica do Elias aí, ele sempre fez muito bem naquela primeira passagem quando ele jogou junto com o Christian. Isso. No Campeonato Brasileiro do ano passado, eu achava muito estranho, inclusive eu até achei que foi um pedido do Mano Menezes para que ele não avançasse tanto. Muitas vezes a gente viu o Ralf, que é um volante que não tem tanta qualidade quanto o Elias, chegando lá muito próximo da meia-lua ali, o Elias parado na frente da defesa do Corinthians ali fazendo a marcação. Tava contrário, né, mano? Justamente, inverteram as posições ali. Não sei se o Mano Menezes achava que o Ralf tinha uma qualidade maior, então o chute do Ralf era melhor que o Elias, mas o Ralf, quando ele chega na meia-lua adversário aí, não sabe o que ele faz, cara. O Elias já é um jogador que tem mais recursos ali pra poder estar ali, né? Tanto que ele tem pouquíssimos gols na carreira, né, mano? Com certeza. É raridade. Mas, amigo... Ele acerta no ângulo também, o Ralf, né? Mas é uma vez na vida, uma na morte, mano. É mais fácil a gente ver o Cometa Harley passar aqui hoje à noite do que o Ralf fazer um gol no ângulo. Você achou que o gol que o Bayer fez, mano, foi em cima do Felipe? Respeito, Ralf. Olha, Portuga, é complicado, velho. O Felipe falhou nesse lance, sim. No primeiro jogo contra o Colônia, eu achei que a falha de posicionamento foi do Gil. Mas esse gol aí diante do Bayer Leverkusen, eu achei que o Felipe falhou sim. É um zagueiro que eu não confio. Mesmo tá. O Gil tendo falhado no primeiro jogo, confio mil vezes no Gil e não confio nenhuma no Felipe. É verdade. Que vem o Edu Dracena. Mas, ô amigão, estamos chegando no final do programa. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar pro meu pai, mano, que o nome dele é Ricardo também e o sobrenome dele também é Troiano. Boa! Um conheci bem os troianos. Um corintiano aí, meu pai corintiano aí, que meu paizão aí do coração. Show de bola, mano. Boa, Ricardo. Valeu, cara. Um abraço. Pode fazer uma chance, Sombra? Fala aí, parceiro. Faça. Ó, é HDI de bate-pronto. Opa, ganhou uma bolsa térmica da HDI. Boa, parabéns. Velho. E eu vou fazer o merchan do mano aí, que é só a linha Bozano me proporciona um barbeiro fenomenal. Ganhou o kit Bozano, parabéns. Continue anotando aí os aviões do estádio passando, tá bom? Tá bom, hoje não tem ar-condicionado, né, mano? Hoje não tem, hoje, cara. Não, sexta-feira tem o quiz. Não, aqui dentro do estúdio tem. Tá bom. Opa! E tá gostoso aqui. Tá bom. 24 horas, né, Tom? Isso. Um abraço! Um abraço pra vocês. Valeu, irmão. Brigadão, viu? Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. É, isso aí. Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento, já que falou da Polo Ar. É, Sombra. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. É top! E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Você sabe, né, Willis Carrier? Ainda bem que o senhor existiu, senão... Era impossível permanecer vivo nesse mundo. O mundo vai acabar. O capeta rotou no mundo. Tá um calor do inferno. Meu Deus do céu. Esses dias, hein, mano? Nossa, nem me fala, Matinha. Meu Deus, que nojo do mundo. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, Apollo Area Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentaço, hein? Quer ganhar o seu? É só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima! Ó, o avião passando aí, ó. Nossa. Anota aí. Nesse eu vou. Quem sabe se a deixa pra você assistir Barcelona e Real Madrid, não é não? É, olha aí. Passou o último avião da noite. Estádio 97 da Energia 97. Ô, Mota. Eu. Não deixe de pegar o avião quando passa, hein. São Paulo. Chefinho, o Oswaldo foi embora, se despediu hoje, foi dia de se despedir, né? Ficou até chorou, ficou emocionado, né? Ó, o RG com o boné pra trás, ó. É. O que, que a viagem não faz, hein? Vou pra Catalunha, né? Liga, mano. E o São Paulo vai faturar. É, o São Paulo vai faturar 5 milhões e meio, mais ou menos, né? De reais. Certo. E o Oswaldo foi, tchau, né? Obrigado e até mais. E dizem. Precisa pegar dinheiro aí pra dar entrada em algum jogador bom. É, então, essa que é a história. Dizem. E o São Paulo estaria atrás de um atacante aí no exterior. Que o Foca ser, News? É. Foca News? Eu seria mais aqui, né, pro lado da, né, da América aqui, quem sabe? Quem é? América do Sul? Quem? E o Moto, São Paulo quem? Também é capaz de chegar numa casa de câmbio e conseguir trocar cruzeiro por dólar, hein? Olha, vou falar um negócio. Boa noite. Pelo amor de Deus. Se eu sou presidente de São Paulo, eu contrato uma pessoa e obrigo o Lazarento a ficar assistindo... Campeonato argentino jogos. Inteiro. Eu falo assim, você vai morar na Argentina, você vai em tudo que é jogo de time argentino, você vai viver o futebol argentino só pra ver quem que é bom naquela porra. Porque eu tô cansado desse negócio de você ter que jogar contra um time argentino pra descobrir jogador bom. Antigamente tinha os olheiros, né? Hoje aí joga tem... contra um time da Colômbia, aparece um jogador. Ah, ó, você viu? E onde tem que jogar olheiros? Contra os caras pra descobrir se é bom? Cadê o cara do caderninho, os olheiros? Ah, né? Os olheiros estão tudo mil. Cadê o Mirto? Cadê o Mirto? É, antigamente tinha o um caderninho do Milton. O Mirto não anotava lá? Quando ganha tudo, o caderninho é maravilhoso. Show de bola. Cadê o Mirto? E o São Paulo que vai participar do torneio lá em Manaus, né? Contra o Vasco, o Flamengo lá. E uma das coisas que é até engraçado isso, tá, todo mundo tá falando disso, vai ser proibido no estádio mesmo, o palco selfie. Tá maior confusão. Mas é óbvio, não pode ter. Gente, com você não pode entrar com mastro de bandeira? Qual a diferença? Não pode entrar com guarda-chuva. Com palito de dente, os caras já se machucam, você imagina. Não, porra, não pode entrar com guarda-chuva. Selfie, é verdade. Muito bem, deixa eu agradecer aqui algumas mensagens que chegaram para nós aqui através do aplicativo do Murilo Cutrufo. Meu nome é Murilo Cutrufo, velho. Cutrufo. Cutrufo. Chupa, mano, Palmeiras vai passar o babão nos gambá. O Alexandre Fortes. Alexandre Fortes mandou uma mensagem legal aqui. Obrigado. Obrigado pelo apoio, Alexandre Fortes. Saúde. Saúde. Tossindo ar é tão feio, né? A Edjane Lima. Veja que eu diga. Veja que eu diga. Também tá aqui o escudo tá frio. Porra, hoje. Tá e glúteo. Hoje. Eu entrei aqui hoje e dei um botão pro pinguim que tá aqui dentro do estúdio. Mas tem que ser assim, estúdio de rádio tem que ser assim. Olha, bom, quem comprou aquele apartamento lá não foi o Jay-Z, não. Não, não sei quem foi. Foi alguma cara... coisa Berg, né? Não. Foi o. Ele descobriu por causa disso, né? Não, já saiu, não? Foi um gerente da Petrobras do Lava Jato. Ah! 100 milhões de dólares foi uma pichincha. Aquele que devolveu 200 ainda. Da promoção, nossa. Aí Edjane Lima escreve: só pra clarear as ideias, em junho de 2009 a Gazeta contratou ela, deve estar falando da Caloria Troiano, para apresentar o Manhã Gazeta, saindo em 2012 sem renovação e voltando em outubro de 2013, agora com a TV Aparecida. Mano, sou um ano mais nova que você e lembro da Claudete também. Chupa, Benja. Benja é uma né, não sabe nem o que ele fala. O Diogo Matos. Fala, galera do estádio, eu me chamo Diogo, vocês são demais, ouço todos os dias dentro do busão, além de ficar bem informado sobre o mundo do futebol, dou muita risada com as besteiras que vocês falam no ar. Sou muito fã do Estádio 97. Parabéns, RG, por ter sido sorteado. Mando amo a ela pra minha namorada, Jouceli Furquim. Ah, Furquim, vamos ficar assim. Você vai ganhar dois cartõezinhos. O Guto Souza escreve falando: prefiro meio Dracena do que um Felipe. Estádio 97 trouxe mais algumas mensagens através do aplicativo no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio fecha por aqui. Vou só mandar um abraço aqui pro Rogério do Cartório, que tá fazendo aniversário hoje. Grande Rogério. Ele tava aí hoje, não é ele? Tava aí. Mentira, um beijo, mano. Parabéns. É pegadinha isso, mano. É pegadinha. Ele parabéns. É meio... mentira, não é aniversário dele, não. Ele é espertão, hein? Cuidado. Eu também queria mandar um abraço pro Real. Por mentira, parabéns pro RG, que vai pra Barça. Ah, é. Agradecer aí toda a galera que me deu parabéns, ficaram felizes. O que acontece aí em Barcelona, fica toda em Barcelona. Toda a galera aí da bancada aqui, a Rádio Energia, que mais uma vez nos proporciona essa felicidade. E realmente, vou sim realizar esse sonho, porque um avião desse não se pode perder. E eu não sou nenhum burro, né? Então, nesse avião eu vou. É, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Quem? Foi o Michel Douglas Lima. Ganhou a camiseta do estádio. O famoso Michael Douglas. Ganhou com o apoio da FIT, o parceiro do seu evento. É, e quem vai pular pra caramba aqui com o ingresso Festa da Véia, vai ganhar um par, hein, de ingresso. Um par de ingresso pra Festa do Energia na Véia. Sim, o Wallace Costa Ribeiro. Festa do Energia na Véia, dia 14 de março, no Palácio das Convenções do AMB. Vai ficar pra amanhã, a música... É, exatamente. Né, Calção? É o Jazz em Nárnia. Jazz em Nárnia. Eu fiz o jazz agora. Do Calção e do Tobias. É, jazz, porque falaram que o meu reggae era tendencioso, então eu falei, vou fazer o jazz então pra boa, dizer que sensacional. É. Sensacional. Parabéns, viu, Calção? Obrigado. Tá muito criativo. É porque eu sou muito criativo, ainda mais à noite. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, boa noite. Hoje no Clantronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia esgotado. Navio do Energia na Véia, temporada 2015. Esgotado. Outra edição esgotada do maior cruzeiro temático do Brasil. Mais de 4 mil passageiros curtindo 4 dias e 3 noites de muita festa e diversão. Navio do Energia na Véia, temporada 2015. Esgotado. Ficou de fora esse ano? Então fique esperto e garanta já sua cabine para a temporada 2016. Navio do Energia na Véia. Esgotado. Sucesso absoluto. Energia. Festa boa. Calvin Harris. I met you in the summer. Energia. PDT. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. O PDT tem uma história de luta em favor do trabalhador brasileiro e da educação em tempo integral. Criança o dia todo na escola. Nós acreditamos que quanto maior for o salário do trabalhador, melhor será a distribuição de renda. É esse o nosso compromisso, melhorar a sua vida, trabalhador brasileiro. PDT, partido que defende o trabalhador. Você está atrás daquele carro dos seus sonhos? Não precisa correr, aliás, nem sair de casa. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e encontre milhares de ofertas em todo o país. Quer financiar também? Conte com as condições especiais da BV Financeira. Ligue 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Borges. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas Mais Concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. DJR. I'm ass hypnotized.

Sessions. Yeah.